fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Lessons, 19º episódio da 6ª temporada de Star Trek The Next Generation. I'm trying to construct a mathematical model of an emerging star system. If it works, we'll be able to predict the configuration of a star system that won't be formed for another 2 million years. A long time to wait to see if you're right. I have a few things to do between now and then. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo é a Roberta Maná. Alô! Bom, a questão é a seguinte, na verdade a Roberta não vai participar do podcast hoje, né, porque infelizmente não deu pra ela gravar com a gente e, enfim, a conversa na verdade já foi gravada, toda a análise do episódio já foi gravada e eu tô vindo aqui depois pra pelo menos, além de fazer a leitura da sinopse com a Roberta, aproveitar, e já que a gente tem esse tempinho aqui hoje, pra saber as opiniões da Roberta sobre esse episódio, sobre o Lesson, né? Então, Roberta, vamos lá. O que, que você pensa, qual a sua opinião toda sobre o episódio da namoradinha do Picard? Então, um episódio da maldição dos podcasts, porque, enfim, tá amaldiçoado esse negócio. Mais uma vez eu não pude gravar, fiquei muito chateada, mas, por outro lado, fiquei muito contente, porque quando o Valdomiro me falou que Lesson seria o episódio, eu fiquei toda contente, fui correndo pra assistir, porque eu não lembrava qual era o plot do episódio, mas eu lembrava que eu gostava muito. E eu acho um episódio muito legal esse, eu gosto bastante, e acho que é um desenvolvimento legal, assim, pro personagem do Picard, que é sempre aquela pessoa meio durona, assim, meio robótica, assim, às vezes. Então eu gosto de ver esse outro lado do Picard que a gente tinha lá no início, assim, tem aquele episódio We'll Always Have Paris, mas são sempre pequenos, a gente vislumbra muito brevemente esse lado mais humano do Picard. E esse episódio a gente consegue ver essas dúvidas, as fraquezas, enfim. Agora você lembrou o We'll Always Have Paris, que é um episódio que na verdade a mulher já tá casada, né? Já tá com o doutor lá, né, e tal. Mas ela tinha tido um relacionamento no passado com o Picard, não é verdade? Picard... E aí era aquela coisa que ele não queria se envolver, né? E é mais uma, um momento que a gente vê o Picard sendo esse cara durão, né, the tough guy, aquela coisa tipo assim, não quer se envolver com ela porque é a carreira em primeiro lugar. Mas conforme eu conversei com o pessoal, né, nesse podcast aqui, na gravação da análise mesmo, a forma que foi feita aqui é de uma maneira bem sensível, né, parece bem mais crível, na verdade, mais natural. Sim, sim, eu também acho, vocês dizem se a forma como eles acabaram se envolvendo. Isso. Todo esse desenvolvimento, né? Eu achei muito bonito. Eu achei também super bonito, assim, e eu acho que até assistindo esse episódio, depois de assistir Discovery, aquela coisa toda, eu começo a entender quando vocês falam assim, tipo, não tem química nenhuma, sabe? Ah. Não tinha porquê aqueles dois juntos. De fato, sabe? A gente consegue enxergar. Então esses haters aí, eles têm alguma... Existe alguma, sei lá, uma não, razão então, nas palavras deles? Eu vou explicar. Eu acho... eu acho que sim, tem um monte de coisas com as quais eu concordo com vocês. Só porque, assim, eu acho que quando a gente para de gostar de uma coisa, às vezes a gente começa a enxergar defeito onde a gente não enxergaria em outro momento, saca? Sim. Tipo assim, se eu não tô gostando de um filme, cara, eu vou virar um inferno, eu vou virar a pior crítica daquela bosta de filme, sabe? Então eu acho que às vezes a gente faz isso mesmo sem se dar conta, assim. A gente até tenta encontrar coisas boas, mas assim, se tu não tá gostando de uma parada, tu vai começar a encontrar pelo em ovo, assim. Então, na verdade, eu acho que às vezes acontece isso. Mas essa parte da falta de química entre Michael Burnham e o Ash Tyler é mais pura verdade. E ao contrário do que a gente vê aqui, mas acho que também tem a qualidade dos atores, a qualidade do roteiro, as situações que eles foram colocados, é muito, muito bem feito, né? Ah, sim, né? Aliás, só fazendo um breve comentário, eu devia ter falado isso bem no comecinho, mas fica claro para quem está acompanhando a Sessão 31, né, todos os podcasts, tudo. A gente está retornando então para o nosso formato clássico aqui, né, depois de vários Sessão 31 Disco, né? E eu estou muito feliz de estar voltando a falar de Nova Geração e desse episódio. Sim, também! É muito legal, né? Mas assim, uma das minhas críticas muito ferrenhas a esse episódio é o Hiker. Gente, eu odeio muito o Hiker nesse episódio. É mesmo? Tipo, fala aí. Tipo assim, o Picard tá lá todo cheio de dedos, assim, sabe? Todo pisando em ovos. Puxa, como é que eu vou fazer pra me envolver com membro da tripulação? Bibibi, eu sei que não é contra, tarará. Vai lá e fala com a Diana, o que que tu acha? Como é que a tripulação vai reagir, tarará. E tipo, quando ele tá finalmente conseguindo fazer, sabe, ser ele, e fazer as coisas que ele quer, aí chega lá o Hiker de mimimi, assim, tipo, sei lá, sabe aquela criança que vai lá com a professora? Fulaninho tá colando. Não, isso porque o Hiker é um puta exemplo, né, Sim. Foda, né, cara? É o cara que desce lá no planeta, vai lá se meter com as pessoas pra tribunal. E não é tipo como se ela estivesse começando a agir de um jeito completamente diferente porque tá se sentindo no direito de fazer isso porque tá namorando um capitão. Não, cara, ela desde o início, ela já chegou chegando na nave. Isso é uma coisa que a gente comenta, que isso aí foi estabelecido já antes, né? Então. Mas... Não tem razão. Mas também teve algumas outras coisas que eu achei estranhas, assim. Tipo assim, eles vão lá e resolvem tirar toda a energia pra qualquer coisa não essencial, pra qualquer sistema não essencial, pra fazer uma mega pesquisa incrível, e o capitão da nave não sabe, e não foi informado, e não deu autorização pro negócio. Bom, essa parte eu comento pro pessoal brevemente. Bom, aí eu já não sei, é questão de funcionamento interno ali, protocolos e tal. Era 3 da manhã, né, segundo eles comentam, né? Talvez o, sei lá, Hiker tava cuidando disso. Mas eu acho estranho, sabe? Porque assim, embora o capitão possa deixar outros subordinados no comando, eu acredito que as grandes decisões sejam sempre do capitão. E aí me parece ser uma grande decisão essa, sabe? Porque talvez voltar a energia pro estado normal, assim, sabe? Tipo assim, chegou uma nave de Romulanos aqui atirando na gente. Talvez não seja tão simples assim, sabe? Desviar de novo toda a energia da nave para os escudos e phasers, e entende? Então, eu pensaria que é necessária a autorização do capitão para fazer uma coisa dessas. E principalmente fazer uma pesquisa super incrível que pode mudar a percepção e o conhecimento de todo o universo da Federação. Na tua nave, tu não vai saber? Não sei, vai ficar meio de cara, sabe? Se fosse capitão. De qualquer maneira, isso aí talvez não fique tão fora, né? Tentando pensar sobre isso, porque é da personalidade da Nella ser essa pessoa que é um pouco impulsiva, né? E que parece que ela quer ultrapassar protocolos vez ou outra, né? Ela meio que parece que não liga tanto. Será que isso explicaria? Explicaria, eu acho, ela tentar fazer isso. Mas, por exemplo, Data aceitar não cumprir um protocolo. Quer dizer, é porque assim, tudo isso, assim, eu tô supondo que existe algum protocolo da Federação que diga que o capitão tem que autorizar determinados tipos de situação na nave, sabe? Aí eu fico imaginando que, assim, rerrotar toda a energia da nave para de sistemas não essenciais para uma determinada pesquisa, não sei, me parece meio fora, assim, sabe? Mas assim, várias coisas... Da normalidade, assim. Várias coisas desse episódio, que é o tipo de coisa que a gente conversa depois, não sei se várias, mas algumas aí, meio que elas servem pro drama, mas se for analisar pela lógica, algumas coisas a gente pode questionar mesmo, né? No final do episódio, eu acho que é onde tem mais desses, né, talvez problemas, né? Mas dramaticamente, pra mim, funciona muito bem, praticamente sei lá, boa parte, praticamente, sei lá, quase tudo, né? É, mas se for olhar com uma lupa para essas coisas, talvez elas não se segurem tão bem. Pra, sabe, esse, é, que nem questão de protocolo, alguns passo a passo, né, de procedimentos, né, sei lá, né, isso daí já... Esse episódio parece que ele é mais para falar ao coração, sabe? Então ele não, não se importa tanto, talvez, com essas questões, né, mas... É, eu concordo contigo e eu aceito de boa, sabe, essas... O que me parecem furos, talvez não sejam furos de roteiro, tá? Mas assim, o que me parecem esses furos, assim, eu aceito de boa, porque a história que tá sendo contada é muito legal, assim. Então, pra mim. Você shippou então o casal também ou não? Shippei muito. Eu fiquei muito triste com a saída dela, assim. Ela ficou magoada demais e eu acho que ela não tinha razão pra ficar tão magoada, assim, sabe? Mas. Mas é legal, porque não, mas a despedida deles é bem madura, eu gostei bastante disso daí. É, mas aquela da Picara, ah, a gente se fala. A gente se fala. Isso aí, é bem aquele negócio, né, que hoje em dia, ainda mais, né, a gente vê muito em rede social, né. Não, a gente vai marcar depois, a gente, né, pode deixar que depois eu te chamo aí, beleza, beleza? Deixa teu número aí pra mim. É foda. Né? Que merda. Beleza, né? É aquela tentativa de acabar em amizade, acabar o relacionamento e seguir tendo uma amizade, uma coisa assim de respeito. E acho que até ela tentando demonstrar que sabe que ele não fez a coisa errada, mas que ainda assim ela tá magoada demais pra conseguir continuar, enfim. É, o ideal mesmo, né, é se tivesse um término de namoro bajoriano, né, que daí ia ser sensacional, né? Você lembra, né? Sim, pra Raiza. É pra Raiza, né? O lance lá do Bashir com a Lita, né, aquilo é sensacional, né, cara? Agora imagina, né, mas não picar em Raiza, não, gente, eu não quero nada com ninguém, tô aqui... Com esse totem do inferno aqui, não quero nada com ninguém. Mas é isso. Roberto, eu queria aproveitar que você tá aí para comentar algumas coisas que eu não tive tempo de terminar de ler antes de gravar o podcast inteiro mesmo, né? Eu até falo sobre, mas não tinha lido inteiro. Do que eu tô falando? É o seguinte, esse episódio é escrito por uma dupla de roteiristas, que é o Ron Wilkerson e a Jean Louise Matias, né? E o curioso é o seguinte, em primeiro lugar, tem um lance que eu comento na conversa, né, no podcast aqui mais pra frente, que eu tinha lido numa outra entrevista, que o Ron comenta que ele e a Jean eram namorados. Olha só que curioso, eles foram namorados. Né? Só que no comentário que eu faço no podcast mais pra frente, eu falo que eles eram nessa época. Só que depois eu encontrei... aliás, tem esse texto, tem um review detalhado do episódio que esse co-autor faz do Lessons, contando toda a experiência de como foi fazer o pitch da história até terminar, ver filmado, todo o processo, né? E aqui ele fala, lá no final, né, ele fala que nessa época em que ele e a Jean estavam escrevendo, e durante toda essa produção do Lessons, eles já tinham terminado o namoro. Olha só. Gente, tava... eu adoro adultos. Então, olha aí. Eles já tinham terminado há mais de um ano, na verdade. Inclusive, eles já estavam em relacionamentos já, né? Ele até fala que com as pessoas que hoje ambos são casados, né? Não sei de quando que é esse texto, mas esse review. Mas enfim, acabaram casando com essas outras pessoas que já estavam em relacionamento na época. Então ele fala que o episódio ele tem um gosto meio, né, tipo, meio amargo, sabe? O bittersweet experience, ele diz assim até, né? Porque tem a ver, né, meio que a Nella e o Picard representam de alguma forma esse fim de relacionamento deles mesmos, né, dos roteiristas. É curioso isso, né? Sim, é curioso, mas eu acho bonito, sabe, ver as pessoas sendo adultas mesmo, assim, né? Elas conseguindo, e aí elas conseguiram retratar isso, passar de fato pra tela super bem. Eu não conseguiria imaginar, mas agora olhando a retrospectiva, é de se pensar, né, que uma pessoa que conseguiu escrever um roteiro tão legal desses, de pessoas maduras, também sejam pessoas bem maduras, assim. Então, é curioso legal. Porque é o tipo de coisa que a gente comenta aqui, né, no podcast, né, que o que chama atenção muito é a maturidade dos personagens em lidar com toda essa questão do relacionamento desde o início, como ele começa, como ele se desenvolve e como ele termina. Né? E você vê como que isso, na verdade, parece que é o espírito dos próprios roteiristas, de certa forma, né? Tu vê só que a gente não precisa chegar até o século 24 pra ser, pra ser gente grande, pra virar. Não, mas gente calma grande. Que Star Trek é utopia, tá, Roberto? Não se anima muito, não. Que... Sacanagem. Mas tanto não é utopia que, olha só, que os próprios escritores na década de 80 conseguiram fazer isso. É, 90, né? Mas de qualquer maneira, né? Ah, enfim. Sim, já 90. Mas sim, é muito, muito legal. Né? Agora, eu queria comentar outras coisas que eu vou colocar no post, no site, né, no post desse podcast, eu vou colocar as duas entrevistas, a que o Ron Wilkerson dá no Track No Babble, eu adoro esse site, é um blog, né, que é o Track No Babble, que tem uma entrevista com ele contando um pouco sobre a experiência de todos os outros episódios que ele escreveu com a Jean para Star Trek. Eu vou colocar essa lista completa, inclusive os dois que escreveram o pitch pro Lower Decks. Eles não escreveram o roteiro final, mas o pitch pro Lower Decks é deles também. Tu vê só, que gente profícua. Então, muito legal. Muito bom. Mas a questão é a seguinte, aí depois tem esse, que é no próprio site do Ron Wilkerson, que é onde tem esse review completo que ele faz, contando a experiência toda de escrever e durante a produção de Lessons, né? Vou botar aí pra galera ler. Só que eu queria ressaltar algumas coisas que eu achei muito interessantes. Por exemplo, ele fala, né, que eles estavam com uma certa dificuldade de encontrar como que seria que ia começar esse romance, qual que seria, sabe, o pontapé inicial ali pra isso. E aí ele diz que ele se lembrou de uma pintura que é chamada... O nome da pintura é The Kreutzer Sonata, que é uma pintura de 1901. O artista chama-se René-François Xavier Prinet. Né? Acho que deve ser essa a pronúncia, mas de qualquer maneira eu vou botar isso no post. A pintura é muito bacana. A pintura é o seguinte. É um violinista. Ele tá do lado da... Tipo assim, tem um violinista e uma pianista se beijando. O violinista, ele tá meio que largando o violino e tá levantando, beijando a pianista, sabe? E ele diz, assim, que essa pintura meio que implica que, assim, eles estavam tocando música juntos e aí as emoções, sabe, se levantaram, tiveram aquele, sabe, teve um boost de emoção tão grande que as suas inibições sumiram e eles acabaram se beijando, sabe? Essa coisa de que a música elevou a isso, né? Essa pintura é muito bacana e ele fala que essa foi a inspiração, né? E, de certa forma, a gente tem isso representado no episódio quando eles se beijam lá naquela intersecção lá dos Jeffrey Tubes, né? Eles estão tocando e param pra se beijar. Depois eu vou botar essa imagem. Essa pintura é bem legal mesmo. Gostei da inspiração pro episódio. É curioso isso, né? Como a inspiração surge dos lugares menos esperados, né? Ele fala que viu essa pintura, na verdade, como um print num antiquário. Sei lá quando aí ele viu isso, né? Em antiquários, né, ele fala. Então, é curioso, porque colocar a música, né? Como que funcionou isso pro Picard, toda aquela história de Inner Light, né? Essas coisas. E ele até usa uma frase, né? Que quando você vê essa cena lá do Picard beijando a Nela, lá no, né, quando eles se beijam pela primeira vez, ele coloca assim, tipo, art imitating life, né? Porque esse episódio, essa cena tá imitando, vamos dizer, né, emula a pintura, e a pintura emula alguma coisa da vida real, né, cara? Então, é muito curioso, eu achei muito legal isso, assim, né? E saber dessa curiosidade da pintura, acho que só enriqueceu ainda mais. Muito bacana, né? Muito bacana. O lance do nome do episódio também, que ele fala que ele se baseou por uma... Tem uma música de uma banda que ele gosta muito, que chama-se... Gostava muito, né? Deve gostar até hoje. Chama-se Level 42. E eles têm uma música chamada Lessons in Love, né? E daí acabou que o título do episódio foi reduzido pra Lessons, ficou menos na cara, né? E ele fala que Lessons é tipo... A Nela pode estar dando lições musicais pro Picard, mas também lições para a vida. Eu nunca tinha pensado dessa forma, que o nome do episódio tinha a ver também com isso, né? E faz muito sentido, né? Eu sempre pensei em Lessons como essa coisa das lições para a vida mesmo. Tipo, dele aprendendo a lidar com... Eu nunca tinha pensado muito sobre isso, acho. Não sei, não tinha pensado dessa forma, achei curioso, né? Então é isso, eu vou deixar então pra galera ler. Vale muito a pena ler, é um texto longo, né? Não tão longo, sei lá, mas vale muito a pena, porque a gente descobre detalhes da concepção, das filmagens também, até de decisões durante a produção, né, dos atores, o que eles acrescentaram. É muito legal, vou deixar aí pra galera. Pra tempos de internet, mais de 3 parágrafos vira longo, mas... É. Leremos. Muito bacana. Bom, Roberta, mas é isso aí. É, mais alguma coisa que você queria fechar sobre o Lessons ou tá ok? Não, agora eu quero ouvir o podcast depois com todo mundo falando e ficar dando minhas opiniões no Facebook. Xingando muito no Twitter. Não, cara, esse podcast aqui foi puro amor. Nossa, foi muito gostoso. Sério, foi muito legal. Sabe? É, sim, né? Com um episódio desses. Sabe quando você lembra o porquê que você faz essas coisas? Sabe? É, sim. Olha só, um episódio desses, vocês conseguissem ser haters, aí não tinha nada que salvasse esses coraçõezinhos. Não, aí não ia ter jeito, né? Teria que ser muito legal. Tá, Roberto, então vamos lá. Eu vou pedir então pra você. Você pode então ler a sinopse do episódio de hoje? Sim. Então vamos lá. Engage. O Capitão Picard conhece a nova chefe de ciências estelares, a tenente comandante Nella Darren, que acabou de ser transferida para a Enterprise. Os dois compartilham da paixão pela música, fazem duetos juntos e eventualmente acabam se apaixonando. Picard e Darren iniciam então um relacionamento íntimo. Contudo, algumas dúvidas começam a assolar o capitão, por exemplo, quanto ao protocolo por estar se envolvendo com um membro de sua tripulação. Mesmo após ter seus receios diminuídos, as coisas complicam quando ele é forçado a enviar sua namorada a uma missão perigosa num posto avançado da Federação, que pode levá-la à morte. Legal, Roberto. Bom, antes de iniciar o podcast, eu quero só dar os recados de sempre. Acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. Estamos no Facebook, tem o grupo e a página, vão lá. Sigam-nos no Twitter, o @secal31, no Instagram e no Google+. E também tem o grupo do Sessão 31 no Telegram. Tá, pessoal? É isso, vai estar no site o link. Vão lá e é isso aí. E Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Por nada. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos para a análise do episódio. Bom, pessoal, vamos lá, episódio Lessons da Nova Geração. Então, vou começar com o Ricardo. E aí, Ricardo, beleza? Como é que você tá, cara? Beleza, Valdomir, tudo bem? Como você tá? Muito bom, estamos aí então retornando, né, cara? Vamos falar desse episódio aqui, inicialmente, né, aquelas impressões gerais. O que você acha de Lessons, cara? Qual que é a sua opinião? Cara, eu achei um absurdo, cara. Botaram outro Klingon albino lá, agora capitão da nave. Ah, não, esse é outro. Ô, louco. Ah, você me assustou agora, hein? Achei que a gente tava de volta àquele mundo. Coitado do Picard, né? Mas e aí? Vamos lá. Não, cara, é um episódio mais calmo. Ele é interessante porque dá... A gente vê a vida pessoal do Picard, né? É uma coisa que a gente não tá habituado a ver na nova geração, né? A gente vê muito o questionamento dele, ele tem as reservas dele para relacionamentos, né? Ainda mais com um tripulante, né? Achei bem interessante. Ele não é um episódio, como que fala? Agitado, né? Ele é um episódio bem mais, como que eu posso classificar? Calmo, né? Assim dizer, só no final mesmo que tem aquela urgência, essas coisas. Mas é bem interessante, eu gostei bastante. Ah, sim. É um episódio diferente, né, cara? Você ter como foco uma história, né? Um romance, né? O romance do Picard, né, cara? Então... É, ainda mais dele, né? A gente tá acostumado com romances do Riker, né? Que pega todo mundo. É, então, mas isso aí é curioso, né, cara? Porque eu tava vendo, esses dias eu encontrei uma entrevista do... Porque, assim, esse episódio ele foi escrito por uma dupla, né? Que é como é que é o nome do cara? É Ron Wilkerson e a Jean-Louise Matias, né? que essa dupla, eles escreveram episódios tanto pra Nova Geração quanto pra Voyager. E na época eu tava até vendo que eles eram namorados, cara. Tava vendo uma entrevista aí que na época eles eram namorados. Eu não sei se de repente isso influenciou em algum ponto aí o lance do Lessons, né? Eu achei curioso isso. Eles estavam na fase azul do relacionamento. Sei lá, né, cara? Então... Pode falar. Uma coisa só que eu achei meio... Não vou dizer chato, né? Mas uma coisa que eu não gostei muito é, tipo... o interesse a Darren ser muito parecida com a... Com a Doutora Crusher, sabe? Parece assim, tá substituindo uma mulher pela outra, né? Então, eu não achei ela tão parecida não, na verdade, né? Talvez porque a gente vê o lado... Porque assim, a gente vê que a Darren, eles quiseram colocar como característica que ela é uma mulher meio fora do comum, assim, dentro de um oficial frota, assim. Quer dizer, ela meio que quebra um pouco as regras, né? Ela não é tão ligada ao protocolo, né? Eu acho que isso fica um pouco claro em algumas cenas, como, por exemplo, ela encontrar o melhor lugar da nave para tocar um instrumento, porque ali a acústica é melhor, quer dizer, ela é um pouco diferente, ela vai um pouco mais além, né? É um pouquinho ousada, né? Eu acho que nesse aspecto a Crusher não tem essa característica, né? Não, mas eu digo fisicamente, né? Ela lembra um pouco a Crusher, né? Cabelo, a cor do cabelo, o formato do rosto, pra mim lembra, não sei se pra... Assim, mas questão de personalidade, você percebe também essa diferença grande. Ah, não, personalidade é muito diferente, eu digo fisicamente, né? É isso que eu assim, podia ser uma pessoa, assim, que distanciasse bem da Crusher, né? Eu já vi umas críticas também dizendo que ela não diferencia tanto assim dos outros personagens da nova geração, que são todos... por um lado mais perfeitinho, assim, né? Só que eu acho que ela não é tão assim, né? Ela acaba fugindo um pouco das regras, assim. Não tanto, né? Não do tipo Rolaren, né? Mas ela acaba sendo um pouco mais... Tem um pouco mais de personalidade do que, por exemplo, uma Crusher, eu acho, sabe? Agora, só pra lembrar, já que você falou sobre esse lance de... enfim, lembrou da Crusher e tal. Eu tava vendo o seguinte, que a criação desse episódio tem a ver... Porque parece que na época o Michael Piller, né, que era o cara que era chefe dos escritores da nova geração, ele tinha saído para trabalhar na Deep Space Nine, estava começando, né? E aí a Jerry Taylor, que era a chefe dos escritores da sexta temporada da nova geração. Mas o Michael Piller ainda opinava, né, tinha palavra final em muita coisa na nova geração. E eles dois que sugeriram que podia ter esse tipo de história, de um romance, do Picard, alguma coisa... Isso eu vi na entrevista com o Ron Wilkerson, né, que eu ia comentar aí, que é parte da dupla que criou a história e escreveu esse episódio, né? Porque parece que assim, tanto o Piller quanto a Taylor, eles estavam meio que cansados dos fãs toda hora sugerindo um relacionamento, ou que desenvolvesse o relacionamento do Picard com a Beverly, né? E que daí os dois, né, o Piller e a Taylor, eles tinham que não ia haver um aprofundamento na relação dos dois. E que daí essa história é meio que pra... tipo, o Picard pelo menos tem alguma coisa, sabe? Pra não ficar também tão neutro, né? Sem nada, né? Então... Mas eu acho que também, você falando isso, eu acho que pega muito o fato... assim, mostrar pro Sans, olha o que aconteceria se o Picard namorasse a Beverly. É tipo isso mesmo. Né? É mais ou menos... Na verdade, pelo que eu vi na entrevista, tem um pouco a ver com isso sim, pra mostrar a complicação, né, de dois membros da tripulação, né, estarem envolvidos, assim, né. Tem uma... Parece que a origem do episódio tá ligada um pouco a isso aí, sabe? Mas acabou que a criação da história toda, parece que assim, a Jerry Taylor entregou pra essa dupla, até porque eles tinham já escrito o roteiro, que não tinha virado roteiro, porque assim, tem aquele lance na televisão americana de você sugerir um pitch, né, que é mais ou menos como nos quadrinhos o cara que dá o argumento para a história, né, e que daí depois isso pode virar um roteiro, né? Então nesse caso aqui, parece que a Taylor tinha, porque assim, essa dupla, eles tinham escrito o Imaginary Friend, né, acho que é esse o episódio, e o Schismes. Então, quer dizer, os dois tinham escrito esses dois, só que não receberam crédito de escritor do episódio, sim só do pitch, né, do story. Uhum. E aí a Taylor, né, meio que achando que devia alguma coisa para eles, ou que era a hora deles já, sabe, terem um crédito de escritores do episódio, aí acabaram entregando para eles esse aqui, né? Que daí eles vieram, né? Aí tem todo um lance de desenvolvimento da história. Depois eu vou deixar o link no post do podcast, no site. É, tem uma... No site do Ron Wilkerson, tem assim uma... Ele faz uma análise e conta profundamente como é que foi o desenvolvimento da história. Né? Tem vários aspectos interessantes, né? Mas resumindo é isso, quer dizer, tinha esse lance do pra mostrar que o Picard também não era tão sexualmente neutro, né? Que ele tem lá um romance, né? No caso esse aqui, né? Porque nunca tinha tido histórias assim do Picard com um certo romance que desse certo, né? Porque a gente vê o Picard se ferrando em romances, o romance que não se conclui, sei lá, como por exemplo no Inner Light, né, que tem uma certa ligação com esse episódio. No Inner Light se passa na cabeça dele, ele passa casado durante uma vida inteira lá com a mulher, que eu esqueci o nome, só que se passa na mente dele, né? Então quer dizer, acontece essas coisas com o Picard às vezes, de um romance que não é um romance que tá ali, que foi, que deu certo, né? Então esse aqui meio que deu certo durante o tempo, mas esse que é o final também né, no final das contas acaba sendo um padrão pro Picard, nunca dá certo totalmente, né? Mas também aquela coisa do personagem que não pode mudar o status quo, né? Ele é o capitão, ele... pelo menos até esse ponto, né? Quando a gente chega na Deep Space Nine, o Sisko consegue ter um relacionamento duradouro lá com a Cassidy, por mais que depois ele abandone ela grávida, né? Mas até aí... esses homens... É foda, né, cara? Tudo bem, eu tô exagerando, não é bem assim abandona, mas na prática, né? Mas esse é um papo para uma outra história. Eu gostei também de puxar a história, né? Com a flauta Ressicana. Como que é o nome? Ressicana. Flauta Ressicana. Legal que tem esse lance de conectividade, assim, de uma certa continuidade, né? É, então, gente, é assim que se faz continuidade, tá? Assim que se desenvolve um romance, né? Tem um monte de coisa, né, que dá pra se dizer, né? Mas deixa quieto, né? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas é isso aí, né? De maneira geral é isso, né, Ricardo? De maneira geral é. Tá, então agora eu vou chamar a Ana. E aí, Ana, tudo bem? E aí, tudo bem? Vocês acharam que não ia me escutar durante um ano mais, né? Olha eu aqui. A Ana que ficou reclamando aí que só participava de Sessão 31 Disco aí e tal. Mas é que eu queria mostrar para as pessoas que eu não sou hater, gente. Vocês vão me ver falando bem aqui agora. Olha, né? Tá vendo? Agora voltamos, né, a um lance mais old school aí, né? Eu adoro old school, cara. Ai, caramba. Mas é isso aí, Ana. Então vamos lá. O que você acha de maneira geral de Lessons? Então, esse episódio, a primeira vez que eu assisti ele, ele passou um pouco batido. Eu acho que eu não dei a devida importância pra ele, sabe? É porque eu já tinha começado, porque, igual eu já falei, quando fui assistir, eu preferi assistir na ordem cronológica, seguindo a data de exibição original das séries. Então, assim, nesse episódio já estava passando Deep Space Nine. E Deep Space Nine é uma série que eu amo desde o início, desde a primeira temporada. Então, a partir do momento que eu comecei a ver Deep Space Nine, todos os da nova geração, para mim, foram ficando mais assim, mais ou menos, entendeu? Não foram ficando tão interessantes. Então, assim, no início, quando eu vi esse episódio a primeira vez, foi legalzinho, mas, assim, não foi nada muito e tal, nenhum episódio marcante. Assim, não que ele seja marcante, mas não é um episódio que eu achei super legal de primeira. Aí, depois, assistindo de novo e tal, já assim, né, saindo de, assim, não pensando em Deep Space Nine, não tava mais empolgada com o início, aí eu consegui aproveitar mais dele, eu consegui curtir mais, consegui ver, assim, eu achei legal, sabe, eu achei bem legal mostrar a relação do Picard e mostrar, tipo assim, que ele como capitão não é tão fácil. E eu sei, ele não se envolve muito. Tudo bem que o Sisko tem lá os envolvimentos dele, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que ainda é diferente, sabe? Porque querendo ou não, o Sisko tá numa base estelar, sabe? Ele tá sempre lá. O máximo que ele vai fazer é, sei lá, ele no, pegar a Defiant às vezes, sair pra Cardassia, pra Bajor, mas ele volta, então é mais tranquilo pra ele estabelecer relacionamento, eu acho, sabe? Agora, pro Picard, não, porque e você vê bem nesse episódio, eu acho, ele tentando ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo ele é o capitão, então ele tem que mandar a pessoa que ele é apaixonado para uma situação de risco, né, de perigo, e ele fica assim, sem saber o que fazer. Eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito legal, e ele meio que no final você vê que ele meio que assim, sabe, colocando na balança, sabe, o que é mais importante, e o Picard, querendo ou não, ele é assim, acho que a vida dele é ser capitão, né, principalmente ser capitão da Enterprise, é isso que ele ama, mas aí você, assim, um relacionamento novo, que é empolgante, mas não é o suficiente pra tirar, assim, as obrigações dele como capitão, não é o suficiente pra afastar ele desse amor que ele tem, sabe, com esse posto dele. Então, assim, eu achei muito legal o episódio, eu adoro episódios que comentam alguma coisa de coisas anteriores, que esse negócio da flauta, né, eu achei super legal, e ele não só mostra a flauta, ele não só mostra esse instrumento que ele toca, mas ele explica pra ela mais ou menos o que aconteceu. Eu achei isso super interessante. É legal ver ele se abrindo, sabe, com outra pessoa que não seja aqueles personagens que a gente já tá acostumado, sabe, com o Sr. Steph. Ele se abrindo com alguém que não seja a Diana, com alguém que não seja o Riker, sabe? Eu achei isso tudo muito interessante, mostra um outro lado do Capitão, e eu gostei bastante da segunda vez que assisti. Ah, que legal. Tem algumas coisas que a gente pode questionar depois. Eu tava até vendo uma crítica do... Quem que era mesmo? Do Ex-Astre Ciência. Acho que era lá. É, acho que foi lá mesmo. Que é uma coisa que eu não tinha pensado antes. Que tem a ver com o lance que você falou. Por exemplo, a dificuldade dele enviar, né, a namorada, né, pra missão lá. E ela pode morrer, né? Uma coisa que o cara fala lá, que eu achei curiosa, né? É o seguinte, tipo... Pô, mas no final das contas... Todo mundo que tá naquela nave tá sob risco de uma hora ou outra, né? Faz parte do trabalho ali, né? Então, por que, né? Tipo, e quem é casado, tem uma vida lá, também vive a mesma coisa que o Picard vive. E ninguém tá deixando de ter relacionamentos, né? Eu parei pra pensar nisso, faz certo sentido essa crítica, né? Quer dizer, talvez... Mas ele chega a comentar isso com ela, sabe? Ele chega a falar isso no episódio. Ele fala, eu já mandei outras pessoas pra missões perigosas e tal, mas nunca foi ninguém por quem eu tava apaixonado. Então, tipo, você vê que ele comenta isso, tem uma diferença, não é qualquer um. Não que as outras pessoas não importem, mas, tipo, ele tem aquela coisa da paixão, do relacionamento novo, então... Eu acho que isso dá pra explicar bem, sabe? Eu achei curiosa essa crítica, mas assim, pra mim funciona também, sabe? Pra mim funciona. Até porque, apesar que... Bom, aí eu já tô falando um pouco sobre o que eu penso. Bom, deixa eu ver se você concluiu aí as suas opiniões, que daí eu já começo a falar também. Não, pode falar, já concluí. Tá. Bom, assim, eu adoro esse episódio aqui, né? Eu gosto pra caramba mesmo. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi, que eu não tinha... Não peguei spoiler disso. Eu nem sabia que existia um episódio da namoradinha do Picard, sabe? Eu fiquei surpreso, sabe? Fui surpreendido por isso de uma forma bem positiva. Assim, relativo ao setup do episódio, eu gostei da atriz, a própria atriz, né? Como é que chama? É Wendy Hughes, né? Que é o nome dela. Wendy Hughes, que aliás é muito triste, mas em 2014 ela faleceu. Mas assim, eu achei ela sensacional. Eu gostei da atuação sutil que ela tem, né? E a química que ela teve ali com o Picard pareceu muito genuína, sabe? Foi uma construção de romance muito bem feita, eu achei, né? Bem tranquila, assim, bem realista, né? É legal você ver um romance entre duas pessoas mais maduras já, né? Então, isso eu achei legal também no episódio, né? Focar nisso e explorar essa timidez, entre aspas, né, do Picard. O Picard, ele é muito reticente, né? Ele é um cara bem cuidadoso pra esse tipo de coisa e tal. E ele fala pra ela com cuidado sobre... Né, primeiro parece que ele tenta dar uma evitada, mas ele aos poucos vai se abrindo, né? Fala sobre a experiência dele que a gente viu no episódio de Inner Light... Né? Então é um episódio bem sensível, né? Eu gostei disso, né? Você quebrar um pouco, sabe, aquela... Você está assistindo a Nova Geração, uma série sci-fi, no espaço, Star Trek, e aí você quebra um pouco para uma história mais light, assim, né? Que você explora um pouco, sei lá, o Picard querendo ter um momento ali, uma coisa de ser feliz, né? Que nem ele conversa com a Troy, né? Um determinado momento lá. Né? A felicidade dele que está sendo colocada aí, né? Ele tem esse... né, legal mostrar ele conversando com a Troy. Uma das melhores participações da Troy como conselheira, né, ela, sabe, foi muito legal isso também. Eu achei um episódio bem maduro nesse sentido, né, de tratamento de personagens e das motivações. Eu gostei pra caramba disso, né? É, o que eu não... Oi, desculpa, Valdão. Esse pode episódio falar. É depois de ela ter passado pela prova de comando? Não. Essa prova é na sétima temporada. Isso aí que você tá falando é no episódio Dying on Self. Ah, que aliás ela tá uniforme. É que a partir da sexta temporada ela passa a usar o uniforme por conta dos eventos do episódio duplo do Chain of Command. Né? Então, não faz muito tempo nessa época na série que ela tá usando o uniforme, né? Mas só pra relembrar, já que você falou, o Dying on Self, que é quando ela faz a prova pra comando, a gente já fez um podcast, que aliás é um podcast muito antigo aqui do Sessão 31, é o Sessão 31 número 3, de 2012. Nossa, o negócio é do começo do podcast. Eu fiz um analisando, nem era tão análise, né? Porque era um podcast curto, da época que o podcast não tinha nem 30 minutos, assim, era uma coisa... Mas tá lá, né? Mas voltando aqui, então, o negócio é o seguinte, quer dizer, é bacana que eles tenham mostrado esse lado do Picard, né? Obviamente que desde o começo dá pra gente imaginar, né, que ia ser uma coisa que não ia durar, né? Que acaba sendo aquele padrão da televisão da época ali, né? Ainda era uma época de transição, você não tinha tanta continuidade na série de TV. Então, dá pra imaginar, né, assistindo, que acaba sendo um pouco previsível. Vai ter um reset button no final e o Picard vai ficar sozinho, né? Novamente. Mas assim, eu achei legal que boa parte do episódio é dedicado a coisa simples, como os dois tocando música, né? Então a música é o que une os dois ali, é o que eles têm em comum. E ela, sabe, sempre estimulando ele, dizendo, ah, você é melhor do que você pensa que você é. Sabe, eu achei tão legal isso daí. A única coisa que eu considero um ponto mais negativo, assim, que seria negativo, quer dizer, não que seja necessariamente, mas que pra mim enfraquece um pouco, é todo aquele plot que é desenvolvido, vamos dizer, no terceiro ato da história, né? Que é colocá-la em perigo, né? Pra mostrar uma situação em que o Picard tem que, né, obrigado a colocá-la em perigo ali, porque o conflito é que ele é o oficial superior, né? E ela tá ali, é uma subalterna dele, né? Ele é o capitão, né? E ela... Na história, tem que obedecê-lo e aquela coisa da Frota Estelar, eles têm essas missões, né? Aquilo eu achei um pouco artificial, sabe? Eu achei muito conveniente que justo nessa história, ou melhor, nessa condição em que a namorada do Picard é justamente a pessoa que tá lá pra ficar... Sabe, eu achei bem conveniente pra história isso, né? Assim, né? Talvez se fossem vários episódios, sabe? Se essa personagem fosse recorrente, aí lá na frente houvesse uma história assim... Eu acho que ficaria melhor. Mas claro, televisão da época, né? Tinha que fechar num episódio só ali. Então, mas eu... Pera que eu não lembro onde eu vi, cara. Mas eu vi em algum lugar comentando que a ideia original era colocar ela... Era não acabar a história dos dois ali, sabe? E ela aparecer mais vezes. Mas aí depois acabaram resolvendo fechar o arco dela ali mesmo. Acabar com o relacionamento deles. O problema é que eu não lembro onde eu li isso. O que eu li, inclusive na entrevista com o Ron Wilkerson, aí, o co-roteirista, né, é que eles pensaram depois em outros episódios, em fazer mais episódios, só que eles não conseguiram chegar na história ideal, né? Mas desde o começo, assim, pelo que eu vi, não tinha nada dizendo que eles já queriam, pelo menos nessa entrevista que eu li, em outras coisas, né, que eles já queriam desde esse episódio já continuar a história, né? Mas é isso, o que eu sei é isso, né? Inclusive, tá nessa entrevista. Eles pensaram depois em outras histórias com ela, mas acabaram que não fecharam nada, assim, efetivamente, né? Mas, porque no final das contas, eu gostei também que, pelo menos, quando eles falam que, quem sabe um dia, né, vai dar certo, dá pra perceber que são duas pessoas, né, experientes, mais velhas, que sabem que eles estão se despedindo mesmo ali, né? Dá pra... A interpretação dos dois ajuda pra caramba. É um texto bem maduro, assim, eu gostei disso, né? E ao mesmo tempo que eu, de certa forma, critico o final, de que cria-se uma situação que eu acho, na minha opinião, meio artificial para que haja esse conflito, né, do Picard mandá-la pra uma situação perigosa, pelo menos seria muito clichê se ela realmente morresse ali, né? E é legal que ela não morre ali, então isso acaba sendo... A primeira vez que eu vi o episódio eu pensei, putz, mas que óbvio, né? Tá na cara que ela vai morrer agora, vai ter um drama. Não, ela não morre, então isso aí já foi uma coisa pra fugir, né, do óbvio, né? Eu achei isso, vocês não acham que tem esse lance? Eu também achei, e eu achei também que ela ia morrer. Eu falei, É óbvio, né? Ela não vai voltar. Aí depois tem todo aquele drama, né? Que volta todo mundo, o resto do pessoal eles praticamente dão como mortos, né? Aí eu, claro, né? Aí depois quando ela aparece é, tipo, bem legal, porque aí você vê, eles fecham direito, sabe, a história deles. Não é simplesmente, não é o clichêzão dela morrer, por isso que eles não estão juntos, não. Tipo, é porque eles veem que, tipo, não vai dar certo, entendeu? É. Porque ele, como capitão, não vai conseguir colocar ela em outras situações dessa. E ela também não vai sair da, não vai sair da carreira dela por causa disso. Então, assim, foi muito, assim, meio, entre aspas, meio adulto, sabe? Não foi uma coisa boba, um jeito fácil de acabar a história. É, isso que é legal. Isso eu achei bem legal, assim, sabe? Então, no geral é isso, é um episódio que eu considero bom, muito bom, sólido, né? Ele não é nada espetacular, até porque a história tem uma premissa simples, que na verdade a execução é melhor que a premissa, né? Porque a premissa é, Picard arruma uma namoradinha e ao final eles não vão conseguir ficar juntos. Mas a maneira como é feito, né? Essas cenas deles tocando, sabe? Um olhando pro outro com admiração, aquela atração sutil, que sabe, que não é mostrado de uma maneira tão escancarada. Então, os atores fizeram um trabalho brilhante, né? E trabalhado em sutileza. Então, é um episódio muito bem feito, assim, nesse sentido. O que importa aqui é sentimento, é desenvolvimento de personagem, isso é feito sem pressa, né? Então é muito legal, funcionou muito bem, eu gosto muito. É tipo um episódio, sei lá, especial, não por ser grandioso ou com grande tema, nada disso. Ele é simples, é eficiente e é um episódio que agrada, é um episódio agradável, né? Sabe, você sente uma emoção assistindo em algumas cenas. Eu acho muito legal isso daí, né? É o tipo de episódio que eu gosto demais, né? Me lembra, de certa forma, um episódio também mais para um lado romântico, assim, de Star Trek. Um que eu até gosto mais do que esse, que é o Someone to Watch Over Me, da Voyager, que o Doutor Holográfico se apaixona pela 7 de 9, né? Então, também envolve música, de certa forma. É um episódio, ali é mais cômico, obviamente, né? Doutor Holográfico, né? Então, é meio que uma, né? Sei lá, uma subcategoria, episódios românticos de Star Trek, né? Esse, acabam sendo, pelo menos esses dois, eu gosto demais, né? Lessons é um episódio que eu acho bem especial, assim, pô, tem um, sabe, aquela coisa de você ter, sabe, um carinho pelo episódio, né? Uhum. Então é isso. Você fica até triste, porque você sabe que o romance não vai dar certo, mas você fica triste por ficar que ele não vai ter um relacionamento, né? Cara, sabe o que me lembra? Esse episódio, de certa forma, me lembra. Não tem nada a ver, mas me lembra. É tipo um episódio do Anos Incríveis, assim, sabe? Quando o Kevin Arnold, assim, sabe, ele tá, sei lá, quando não consumou, de repente, alguma coisa ali com a Winnie, ou quando poderia ter dado certo com aquela menininha lá que ele desprezou, sabe? Sabe aquela coisa bem de romance que não deu certo, mas seria legal se desse, entendeu? Uhum. Tipo, me lembrou um clima Anos Incríveis. Eu sei que não tem a ver, mas na minha cabeça eu vejo mais ou menos assim, sabe? Eu gosto muito desse... sabe, porque não exagera, não cai na pieguice, né? Não exagera, sabe? Quando consegue encontrar aquele meio termo simpático, o episódio fica simpático. Eu acho que esse episódio aqui, ele cai nisso, sabe? E fica ótimo quando é assim, pra mim, né? É isso que eu gosto também do Someone to Watch Over Me, lá da Voyager, sabe? É aquela coisa agradável, simpática, que você guarda um carinho pelo episódio, sabe? Eu gosto disso. E conseguir fazer isso num contexto sci-fi, que nem esse aqui, né? Ou como o da Voyager lá, eu acho que quando conseguem fazer isso, cara, é tão de parabéns, sabe? Uhum. Então, é isso. Acho que é isso, pessoal. Vamos agora, então, para uma análise mais detalhada do episódio. Bom, pessoal, vamos lá. Então, o episódio começa o Picard na ponte, né, com o Data, né? O Data tá ali na cadeira do capitão, certo? Então a gente começa a ver o quê? Que a nave não tá conseguindo fazer nada porque toda a energia tá direcionada lá pra cartografia estelar, né? Em primeiro lugar, o que, que o Picard pede pro Data? O Picard quer mexer nas comunicações, não é isso? E daí... Ele quer falar com um arqueólogo, não é? Isso, verdade. Porque eles estão se dirigindo lá pra um planeta, não é isso? Acho que é isso, que daí Ele quer... Acho que são escavações, né? É isso, é, né? Em Landris 2. Landris 2, isso. Agora, o que eu fico pensando assim, não, beleza, né? Faz sentido pra história, mas... É, pô, sei lá, direcionar toda a energia pra cartografia de coisas que não tem nada a ver com cartografia é um pouco... Não sei se é muito da visão da época de tecnologia, né? Talvez ficou meio datado isso também, né? O que você acha? É, porque parece... Não é que é a energia, né? Mas é sim o... A capacidade, pelo que eu entendi, é a capacidade de... Processamento? Processar dados, né? Alguma coisa assim, porque nem o sintetizador tá funcionando, né? É. Aliás, quando ele pede o chá Earl Grey, né? O tea Earl Grey Hot, né? Que é uma coisa... comum, né, na série. Eu tava vendo o seguinte, tem um vídeo que um cara fez, cara, eu não sei em qual canal, um desses canais muito bons de Star Trek, que meu, hoje em dia tem alguns aí que são excelentes, né. É um que eu gosto muito, chama E.C. Henry, que é muito bom. Tem o Trek alguma coisa, esqueci o nome agora. Enfim, tem uma série de canais hoje em dia. Tem um cara que fez um sobre o lance do Tea Earl Grey Hot. E na verdade, nem são tantas vezes assim que o Picard bebe na série. Se eu não me engano, é cerca de 7 vezes, assim, na verdade, em 178 episódios, sabe? Não é tanto assim. E nem dele pedir o chá também não é tanto quanto a gente tem na nossa mente. É engraçado isso, né? Sério que não é muito? Parece que é todo episódio. É engraçado, né? Parece que é todo episódio, mas na verdade não é. O cara faz uma... Ele mostra cada episódio. É muito louco isso daí, né? Eu fiquei surpreso. Né? A impressão que dá é essa, né? Que é todo episódio. Uhum. Peraí, mas a Janeway pede café pra caramba. Isso é verdade, né? Cara, mas se for ver bem, também nem é tanto. É, o pior é que eu pensei isso na hora e não é muito. Se você for parar pra pensar, se você for ver, não tem tantos episódios assim que ela fala de café, assim... E ela não pede toda hora igual a gente imagina, sabe? É curioso isso, né? Como que fica na nossa cabeça e parece, né? Que nem é tanto. Uhum. É que nem, cara, é que nem mais ou menos a galera fala, os Borgs da nova geração. Cara, os Borgs aparecem acho que em 6 ou 7 episódios, sabe? Tipo, vamos contar. Tem o Q'Hu, Best of Both Worlds, os dois, né? Aí o 3. Aí depois tem o I-Borg, né? 4. Aí depois Descent 1, Descent 2. Cara, são 7. Não, 6, né? 6 episódios. Não sei se eu tô esquecendo algum aí. Mas quer dizer... Não, eu acho que são só... Realmente são poucos episódios, mas pra mim eles são os piores vilões. Só que isso é pra outra história, entendeu? Exemplificar essa coisa, né? De que não é tanto. É que a gente... Parece ficar marcado na nossa mente que é muita coisa, né? Não é. Cara. Mas, vamos comentar então a cena que introduz a personagem da Nella Darren, né? Que vai ser a namorada do Picard na história. Eu gostei muito da maneira como isso foi filmado, né? É, tá tudo escuro, né? O Picard entra, né, do nada ali na sala da cartografia estelar, né? A gente já vai comentar alguma daqui a pouco sobre o lance da sala em si, porque tem algumas curiosidades em relação a isso. Mas cinematograficamente falando, eu gostei dessa coisa de mostrar eles, sabe, só as silhuetas, né? Ela tá de costas. Parece que é meio que para mostrar quando acendem as luzes e daí ela vira e vê o Picard. Parece que é aquela coisa tipo da paixão à primeira vista, de certa forma, né? Eles estão se olhando ali, as luzes acendem, eles estão se olhando com tudo pela primeira vez. Eu gostei dessa maneira de mostrar. É legal isso aí, não é? É, eu não sei. Eu acho que assim, eu, pra ser sincera, não tive muito essa visão nessa primeira cena, a primeira vez que eles se veem. Eu vi mais como sendo assim, pelo jeito que ela falou e tal, você acabou de estragar um trabalho de 4 horas, ela vira e é o capitão, entendeu? Aí ela meio que fica, nossa, eu acabei de ser meio grossa. Dá uma mancada com o capitão de uma nave que eu acabei de chegar. Eu vi mais dessa forma, sabe? Ah, não, sim, com certeza isso é o que é mais evidente. Mas eu tenho a impressão que há uma certa... Não paixão, a primeira paixão, mas sabe, como se os dois, automaticamente, eu acho que eles já devem sentir algo ali, sabe? Uma atração, talvez, né? É, já criou um certo interesse, né? Isso, alguma coisa desse tipo, assim, né? E fica bem evidente que essa é a intenção, né? Pra que o espectador, eu acho isso, né? Que é pra gente ficar esperto nisso. Opa, tem alguma coisa aí que, né? sabe? Aquela coisa que você vê, puta, acho que vai dar. Por exemplo, eu quando vi pela primeira vez o episódio, eu não sabia qual era o plot, eu pensei, opa, eles vão ter alguma coisa na história. Não, não parece que já fica meio claro isso? Ah, sim. Ah, isso sim, com certeza. Então é bem legal, cara. Eu gosto bastante dessa introdução. E é legal porque no diálogo ela desafia ele, né? Ah, não é à toa que você tá acordado essa hora, né? Tomando um estimulante, que nem o Earl Grey, né? Fala sobre... Uhum. Então ela já mostra... É tipo assim, mostra que ele tem a bebida dele, ela tem a bebida dela, né? Que ela mesma preparou, né? Ela fez um blend ali, meio customizado, né? Então, eu acho que é legal. Eles souberam introduzir a personagem nova ali. Ela tem personalidade forte, né? Uma coisa que mostrou já de cara, né? Então... Não, legal é a cara do Picard quando toma o chá da outra, né? Fala assim, nossa, esse negócio é uma bosta. Se me termina, dá o meu Earl Grey logo. Eu imaginei que ele ia fazer uma cara, tipo, nossa, que delícia, agora eu tô apaixonado, eu achei que ia ser uma coisa assim, sabe? E ele odeia o negócio. Então, só essas coisas são legais, né? Meio que quebra a expectativa, né? O legal é que o episódio ele não parte pra clichês, pelo menos não, eu não acho que, de maneira geral, acho que não, acho que, né, ele tem essa... meio que... Pra você não sacar tanto as coisas, né? Então, surpreende um pouquinho, pelo menos, né? Em cada coisinha. Assim. Eu acho que só de surpreender, dá pra perceber que não tem clichê. Porque o clichê não surpreende ninguém, né? Então, assim, por ele surpreender, mesmo que seja nessas pequenas coisas, faz ser um episódio muito interessante de relacionamento. Tanto é que, por exemplo, eu tinha falado lá no... começo, né? O que eu mais gosto no episódio é toda essa parte de desenvolvimento do romance passo a passo de maneira sutil, né? A partir do momento em que começa, sei lá, a parte do plot lá pra meio que separar o casal, vamos dizer que é isso, né? Você tem um crescendo, né? Que é pra unir os dois, e aí depois vem um plot, né? Que parte pro final, que é pra separar o casal. Aquela parte é o que eu acho menos interessante. O mais legal que eu fico grudado na tela é ver tudo isso acontecendo. Tipo, vai logo, beija, né? Parece que... Sabe aquele meme do cara que junta a cabeça dos dois pra beijar? Manja? Eu gosto dessa construção toda. E depois eu acho que já... Apesar que eu entendo toda... O porquê, né? Funciona pro que eles estão contando, pra história que eles estão contando aqui. Mas o mais legal é ver esse desenvolvimento, eu acho. Né? Gosto muito. Então, isso é o teaser do episódio, né? Que a gente viu. Eu só quero comentar que a gente tem essa sala aí da cartografia estelar, né? E, enfim, nós temos. Eu acho que o que a maioria das pessoas lembra. Porque no filme Generations, né, a gente tem aquela a sala da cartografia estelar muito mais elaborada, né, bem diferente, não tem nada a ver com essa, né? E eu tava vendo que isso aqui, o que acontece é o seguinte: a primeira eu vi de forma de a ordem que eu vi foi errada, digamos, né? Eu vi primeiro Generations na época, né? Aí só depois, muitos anos depois, eu fui assistir esse episódio e eu não sabia que tinha sido mostrada a cartografia estelar antes. E aí eu me surpreendi quando eu vi isso aqui e não tem nada a ver, né? Nada a ver. E essa foi a primeira vez que aparece, né? Depois vão entrar no Generations, mas na série foi da nova geração, foi a primeira vez que apareceu a sala da cartografia. Na Voyager a gente tem... Outras vezes? Oi, pode falar. Já apareceu outras vezes a cartografia depois dessa vez? Cara, eu sei que na sétima temporada aparece de novo, eu não lembro em qual episódio, mas eu lembro bem de uma cena que tá o Geordi e o Data, né? Que é esse cenário aí, né? Eu não lembro agora e eu não pesquisei, teria que dar uma olhada aí, né? Mas mas você vê eu sei que... Eu sei que essa foi a primeira, mas também não sei se teve em outras. E é bacana que estabelece também que essa personagem, ela foi transferida, então é informado pra gente, ela foi transferida pra Enterprise há pouco tempo. E ela é a nova chefe do setor lá de, como é que fala? Do Departamento de Ciência Estelar, né? Stellar Science, acho que esse que é o termo que eles usam. Então, é legal que ela tem uma posição de comando ali. É por isso que funciona tanto essa cena na qual ela tá liderando uma equipe e praticamente fala pro Picard, ó, você estragou tudo aqui, ó, 3 horas de trabalho. É muito legal, né? Quando daí, em seguida, ela vira, né? Bem bacana. Agora, sobre a cartografia estelar, a gente tem a gente tem aquele set na Voyager, a partir da quarta temporada, que é o da astrometria, né? O Astrometrics Lab, né? que é a 7 de 9 fica ali o tempo inteiro, lá, fica bastante lá, né? Que guarda muita semelhança com o cenário da cartografia do Generations, né? A gente tem, assim, uma certa semelhança ali, né? No Generations parece mais amplo, né, o negócio? Uhum. Sim, sim. Ó, aí aparece, eles vão pra ponte, aparece de novo o Picard na ponte, e o Data lembra do concerto que vai ter, né? O legal é que o Riker, né, tá executando uma das suas manobras mais comuns, que é meter o pezão no console. Como não perceber, né? Como não perceber. É muito bom, né, cara? Uma das marcas registradas do... Não, não tanto quanto ele sentando, né? Ele sentando é sensacional, né? Ele dá... Ah, é, com certeza. No YouTube tem uma compilação ótima das sentadas do Riker, né? Que ele dá aquele giro com a perna na cadeira antes de sentar, né? Muito louco. Passa uh-huh. por cima, assim. The Riker Maneuver. The Riker Maneuver. Exatamente. Caramba. É, a próxima cena é muito legal porque a gente tem... Cara, isso é muito bem feito no episódio. O Picard conversando com a Beverly, né? Aquele lance deles estarem sempre tomando café juntos, ou então, né? Ali juntos uhum. comendo. E é bacana que seja com a crush, né? Porque todo mundo, a gente sabe, né? Tem essa coisa mal resolvida dos dois, que nunca foi pra lugar nenhum, mas fica aquele, né? Vai, não vai, do Picard com a Crusher. E justamente com ela que ele tá falando sobre, né? Tá, conheceu alguém aí, né? Que veio da transferida. Não, eu acho muito interessante essa cena, eu acho super legal, porque assim, é muito vida real, sabe? Sabe quando você tá começando a conhecer alguém, você gosta da pessoa, e você tá meio interessado, meio apaixonado, e aí assim, tudo que você conversa com a pessoa, você tem necessidade de falar pras outras pessoas, tipo, não precisa ser sobre ela exatamente, mas um assunto que você conversa com a pessoa, sabe? Tipo, ele falando lá das estrelas, não sei o quê, daqui a 2 milhões de anos eles vão saber sei lá o quê, e ele contando pra Beverly, assim, sabe? Porque, de alguma forma, faz lembrar o novo interesse dele. Eu acho isso muito legal. A Ana realmente descreveu exatamente isso, cara. Muito bom, né, cara? Então, são essas coisas que são sutis, cara. Sabe? Que os caras colocam... Isso aí é escritor que, sabe, conhece a coisa de como é, como é que funciona com pessoas reais, né? Então, isso que é legal uhum. do episódio. As pessoas desse episódio, elas parecem reais, né? Então, por conta dessas coisas, né? Agora, na cena seguinte, né? Quando a gente chega no concerto, e aí a Nela tá lá, né? Se junta ao Data e a outra ali pra tocar, puta, aí você vê que o Picard, né? Ele nem esperava. É uma surpresa pra ele e pra gente, né? Que ela também é uma musicista aí, né? Então, cara, e essa cena é muito boa, porque atrás dele tá a conselheira Troy, né? E você uhum. vê que em determinado momento o Picard começa, meio que olha com admiração, a Troy olha pra ele. Vocês repararam isso, né? Sim. Não, e eu fiquei, assim, da segunda vez que eu assisti esse episódio, eu passei essa cena inteira olhando pra Diana pra ver, e aí? Ela não vai, né, perceber que tem alguma coisa acontecendo, e ela percebe o crushzinho dele. É muito bom isso, cara, é muito você, bom. Não, pior seria se ela não percebesse, né? Não, mas então, isso, é o que eu tava falando lá, cara, que... Meu, querendo ou não, essa foi uma das melhores utilizações de um personagem tão subaproveitado que é a Diana Troy, cara. Ela aparece pouco, mas no que ela aparece, ela é tipo como a Diana Troy deveria ser bem trabalhada sempre, né? Ela perceber uhum. a emoção ali na frente dela, né? E depois naquela outra cena que a gente vai comentar depois, que é quando o Picard vai meio que pedir permissão pra ela namorar. Né, pra ela, pra ele poder uhum. namorar. Então, sim. Eu achei muito legal isso no episódio. Souberam usar a Diana Troy de maneira sutil e determinante, sabe? E a personagem com as características dela sendo bem usadas. Isso foi muito, muito legal também. Finalmente, né? É, uma hora finalmente, na sexta temporada. Já com Deep Space Nine rolando. Já. É. E se você vê como a cena é bem trabalhada, é só o movimento de olho da Diana, né? É, que ela olha pro Picard, ela não muda a cabeça, ela não movimenta a cabeça, é o olho dela, né? Que ela olha pro Picard. É bem interessante essa cena, muito bonito. É, e outra coisa também, Ricardo, além dela só, né, só direcionar o olho, o olhar, ela também está desfocada, ela está ao fundo, o foco está no Patrick Stewart. É, né? Exato. Então, o legal é isso, eu fiquei pensando, bom, do ponto de vista, sabe, de fotografia, normalmente, um diretor, ele estaria o quê? Ele estaria desfocando o primeiro plano, que é o Picard, e focando no segundo plano, que é a Troy, pra mostrar ela olhando. Só que é aí que tá, né, cara? Isso eu achei que foi muito bem feito, porque no final das contas o foco é o Picard na história, não tem por que focar na Diana. Mas mesmo assim ele desfocou lá, mas nem tanto, de forma que a gente consegue ver a Diana olhando pra ele, cara. Né? Então ficou, mais uma vez, a palavra é sutileza. Esse episódio soube usar de sutileza em vários aspectos, né? Até nisso. Coisa simples. Sim. Coisa que não é diálogo, sabe? Não é ação de uma coisa, de um ponto ao outro, não. É atuação, maneira de filmar. É muito legal isso, né? E esse diretor desse episódio, ele dirigiu outros também, né? Do Star Trek. Eu tô vendo aqui, ele dirigiu um da Deep Space Nine e mais alguns, acho que, deixa eu ver. Mais 7, além desse, né? Então, 8 episódios da nova geração. Caramba, que legal. Agora, falando disso, já que você entrou nisso, eu lembrei de outra coisa, né? É comum nos podcasts do Sessão 31, né? Esse tradicional, faz alguns anos, sei lá, que eu gosto de falar dos personagens que eu chamo de terciários, né? Que são aqueles, né? Que não tem fala muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes são figurantes, né? Que receberam nome em algum episódio e aparecem em vários, pronto. Viraram personagens de certa forma. E eu quero comentar que nesse episódio, aliás, nesse episódio tem alguns, né? Mas nessa cena específica do concerto, a gente tem a Jay. O nome da personagem é Jay, né? Ela tá ali também sentada, ela tá sentada perto do Picard até, né? Ela eu reconheço direto nos episódios porque ela tem um visual característico até. Ela é branca, magra e tem um cabelo preto bem curto, né? E ela tá sempre, na nova geração, ela aparece em muitos episódios, eu nem lembro quantos, né? Inclusive ela participa do circuito de convenções, a atriz que faz ela, que chama-se Tracy Lee Coco, né? E é isso, ela aparece nessa cena aí. Eu vou comentando conforme for aparecendo aí no episódio que a gente tá comentando aí. Após o concerto, então, ele conversa com a Darren. E é legal, porque ele mostra uma admiração do caramba por ela, assim. E é legal que ele fala coisa específica. Ah, você trocou tal acorde por não sei qual acorde e tal. Que escolha que você fez, não sei o quê. Quer dizer, ele entende de música, né? Então, eu tava vendo que na entrevista do co-roteirista lá, ele fala que ele... Que eles, né? A duplinha que escreveu, eles tiveram esse insight de que o que ia ligar os dois ia ser a música, né? Então a música é o fio condutor dessa relação aqui. Funcionou muito bem por conta do lance da flauta ressicana lá e da Inner Light. Então foi muito legal. O Picard tem uma admiração enorme pela Darren, por ela tocar, sabe, tão bem e tal. Eles terem essa ligação foi muito natural, muito legal, né? Uhum. Ah, e uma coisa que foi bem legal nesse diálogo dela, né? Foi que ela respondeu pra ele exatamente de um jeito que ele tinha respondido. Que no início, né, quando ele conhece ela, ela comenta, é que eu não esperava que ia ter alguém acordado às 3 horas da manhã, por isso eu não tranquei a porta. Aí ele fala, agora que você tá na Enterprise, você vai ter que aprender a esperar o inesperado. Aí agora nessa cena ela vira e fala isso. Ele fala alguma coisa, ela vira e fala, agora que eu estou na Enterprise, você vai ter que aprender a esperar o inesperado. Eu achei isso muito legal. É bem legal, né? Porque ela usa contra ele. Contra não, né? Mas repete, né? O que ele falou encaixa nela. Então eu acho que de certa forma, Ana, a personagem, né, da Darren, né? A personagem dela, dá pra gente definir por essa frase, né? Esperar o inesperado. Ela é assim. Isso é mostrado em algumas cenas, não só nessa, né? Então, o interesse do Picard também está ligado a isso, né? É uma mulher que desafia ele, assim, no sentido de que ela não é previsível, né? E isso instiga ele, parece que tem a ver isso, né? Aham, É, eu acho que sim, ele fica mais interessado ainda mais quando ele percebe que ela é diferente, assim, sabe? During the second arpeggio of the first movement, I noticed that you played an F minor chord instead of a diminished D. You're a musician. What's your instrument? We should play sometime. No. I'm just an amateur. But your choice in that arpeggio was delightful. Not at all what one would expect. Well, Captain, now that I'm on your ship, maybe you should start expecting the unexpected. Bom, a próxima cena, já no próximo ato, é ela indo falar com o Riker, né? E essa é a primeira vez que ela meio que confronta o Riker, né? A gente tem isso no episódio algumas vezes. É, já começa a tensão, porque é a partir dessa cena que já começa a ter aquela coisa lá que no final, né? Que o Riker não sabe bem o que fazer, porque afinal de contas é a namorada do capitão, né? Então já começa daí, já começa a ser trabalhado essa parte, né? Do relacionamento, acho que já é bem introduzida aí, né? Sim. É. Mas aqui, acho que aqui ainda ele não é, ela não é um... Não, não é. Um caso ainda. Não, mas o que a Ana quer dizer é que começa aí aquela coisa dela deixar o Riker numa posição difícil, talvez, né? É. E o bacana é porque, pelo fato dela já ter feito isso aqui, enquanto ela não é nada do Picard, serve pra comprovar que ela já era assim, e não é porque ela passa a ser namorada do Picard que ela quer coisas especiais ou quer exigir alguma coisa. Então, nesse ponto, sim, eu acho que foi bem escrita a história, né? Pra não ficar essa coisa de que ela mudou e ficou mais, sei lá, arrogante depois que começa a namorar com o capitão. Não é nada a ver. Ela já era, sabe, de exigir coisas e de querer, sabe, sei lá, de certa forma, confrontar o primeiro oficial desde antes, né? Uhum. Cena seguinte... É ela entrando nos aposentos do Picard, né? Pra, né, o interesse ali ainda é a música, né? Isso é bem legal, né? Pior que eu vi essa cena, né? Eu fiquei pensando assim, será que ela vai pedir um favor pro Picard, né? É exatamente aquele negócio de você fugir do clichê que você fala, né? A gente acha que a pessoa de repente pode vir lá pra pedir um favor, né? Mas ela vai lá e fala assim, né... Passou, eu vim aqui fazer outra coisa, né? Não, e outra coisa também, né, cara, que mostra uma maturidade. A maturidade é uma coisa que não é você mostrar os caras já se pegando e transando. Maturidade é isso aqui. Ela tá vindo pra tocar, certo? Eles vão tocar. Eles vão sentir uma afinidade. Só que eles só vão se beijar mesmo depois. Lá pra frente, naquela outra cena lá na intersecção dos Jeffrey Tubes lá. Né? Então, olha que legal como a coisa não tem pressa. Não é porque ela entrou e ficou sozinha com ele nos aposentos que eles já vão sair trepando. Não é isso, entendeu? Isso, eu achei legal isso no episódio. Mais uma vez, eu tô repetindo essa palavra: sutileza. Cara. É maduro isso aqui, sabe? É legal isso. Sem pressa. Vai construindo o relacionamento pra não ficar nada forçado. Pra não ficar nada que depois a gente fica. Como assim? Eles nem eram legais juntos, né? Tipo, eu não tô nem aí. Porque é aquela coisa, é um relacionamento construído que no final, quando não dá certo, até você sente um pouco. Você fica meio chateado, sim, sabe? Se fosse uma coisa, tipo, jogada, simplesmente começaram, aí não. Aí você fala, ah, beleza, foi só mais um interesse. É mais um Kirk da vida, entendeu? É muito mais efetivo, né? A construção, né? Quando você não tem a consumação, ou pelo menos... não tem isso dando certo, aí pesa. Você fica, né, putz, que pena, tava tão legal, né, aquele negócio. Né? Então é muito bacana. Eles terem esse interesse artístico / intelectual que deixa eles instigados um com o outro. É, né? Muito bacana isso. Né? E nessa cena, a gente tem então a volta da flauta ressicana, né, a Ressican Flute. Né? Um grande toque de continuidade. Ainda mais com aquele episódio que é tão especial, né? Um dos melhores, ou talvez o melhor, para muita gente o melhor, né? Episódio da nova geração. Certamente um dos melhores da série e da franquia mesmo. É um episódio muito especial. E ter essa conexão aqui foi uma grande ideia, que eu acho que foi muito bem feito isso. Bem legal mesmo. É legal porque ele não foi perdido, né? A gente sabe que ele quis continuar, descobre que ele quis continuar a tocar com a flauta, né? Que aquele episódio não ficou jogado, né? Sim, sim. Até porque nem poderia, né? Ainda bem que tem, poderia ter mais coisas, obviamente, né? Eu tava até vendo esses dias uma crítica do Generations, que quando tem aquela cena do Nexus, o cara falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porra, na verdade, ao invés do Picard imaginar ele com aquela família genérica lá, ele deveria imaginar que ele estava de volta com a família dele lá do planeta Catan, lá, né? Que... É verdade. Então, eu achei curiosa essa crítica, né? De fato, devia ter mais repercussão, né? Ainda bem que tem pelo menos esse episódio que mostra bem isso, uma certa repercussão daquele evento lá, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente, né? Seria muito mais... Isso aí, mais... só pra localizar, foi no podcast chamado ShuttlePod, que é lá do site Track Movie, né? Eu tenho ouvido muito o ShuttlePod ultimamente, e aí eu ouvi o podcast deles sobre o Generations, e aí eles falaram isso, cara. Eu falei, caramba, é verdade, né? Ele deveria relembrar daquela família dele lá, pô. Né? Imagina, anos vivendo com eles, pelo menos na mente dele foi isso. Então, curioso. É, essa flauta, ele tocando essa flauta, não foi o único episódio que aparece, né? Além do Inner Light, sim, tem um outro que aparece ele tocando também, mas não é tão trabalhado exatamente. Aparece ele tocando, você percebe a referência, mas não é tão comentado quanto nesse, né? É, na verdade é o seguinte, naquele episódio que você tá falando, é a Fistful of Datas, que é aquele episódio, sim, do Velho Oeste lá, né, no holodeck. E é bem no comecinho, no teaser, ele tá tentando tocar uma música que eu acho que é de Mozart até, né? Uhum. E, ou seja, não é a música do Inner Light, não é a música, né, a música, não é essa daqui que a gente vai ouvir depois, né, que é a música clássica no sentido da nova geração, assim, né? A coisa clássica da nova geração é aquela música lá. Ele não toca lá. Lá é usado de uma maneira até meio cômica, né? Ele tenta tocar e todo mundo interrompe ele, né? Toda hora vem alguém interromper ele nos aposentos dele, né? Então, sim, mas não deixa de ser essa coisa da continuidade. E já que você lembrou isso, eu lembrei também que a Falta Ressicana, ela aparece numa cena deletada do Nemesis também. É mesmo? Mas aí é a cena deletada. Tá ele e o Data na cena, até o Data pega na flauta, né, e tal. Opa! É, não, mas... Não, ele... Como que a gente pode melhorar essa frase? Ou melhor nem tentar, né? Deixa quieto. Ai, que merda. Continuando aí, então, vamos lá. E aí? Aí o Picard tá tocando... Que música que é essa? É uma música bem simplesinha que ele tá tocando com a... Ele começa, eu acho que é uma... eu não sei, eu vi que eles tocam Bach e tocam Beethoven. Aí, só que ele erra, sabe? Sim. Aí eles começam a cantar aquela musiquinha francesa, sabe? Infantil. Eu sabia cantar ela, mas eu não sei o nome dela. Então, e é legal, né? O mais legal é que a maneira como a Darren olha pra ele e estimula ele, tipo, ela... Fala, elogia, né? Uhum. Ela é uma pessoa que estimula positivamente, né? Ela é, tipo, ela é mó legal, sabe? Putz, que presença agradável, né? O Picard deve estar... Tá, ele realmente adorou ela ali. Tanto que quando ela fala, nossa, parabéns, você é melhor do que você acha que você é, aí termina ele sorrindo, muito feliz, né? Naquele momento dá pra perceber que já era, né? Apaixonou, acabou, né? Não, e nessa hora ele tá meio que super envergonhado, né? Quando ele erra, aí ele faz aquele, ai, desculpa e tal. Ele, tipo, tá muito envergonhado, muito sem jeito, sabe? E ela deixa ele super à vontade, isso é muito legal. É, e você vê no olhar dele, como ele se sente, tipo, sei lá, ela realmente soube deixar ele à vontade, que nem você falou, né? E aí ele tá mega feliz e confiante, e aí na próxima cena, eu adoro ver essa próxima cena, que é ele com o Riker, ele pede pro Riker ser o sparring dele no fencing, né, na esgrima. E aí ele faz aquele movimento assim, ah, não, se você... Aí ele faz com o dedo assim, né? Se você se dedicar, ele dá uma cutucada no Riker assim, né? É muito engraçado, você nunca na série vê o Picard dessa forma. Tão animado, né? Tão de bom humor, assim, tão... Até meio brincalhão, né? Putz. O Riker até estranha. É muito legal, cara. Eu adoro essa cena, cara. Esse momento do episódio, eu acho... muito divertido, porque em seguida também vem a cena da Darren na enfermaria. Cara, que cena impagável. Meu, vamos falar dessa cena. Essa cena é a famosa torta de climão, né? Gente, que tenso. É muito legal porque parece, fica um clima de como se fossem tipo as duas rivais, assim, não lembra uma coisa assim meio... Sim. Ah, é, você passa mais tempo com o capitão. É por isso que ele não me chamou pra tomar o café, né, desgraçado. Não, o jeito que a fala, tipo, ah, mas acho que é porque temos passado muito tempo, a gente passou muito tempo, né? Aí a Crush, ah, é, não sabia, tá fazendo duetos então? Olha só. Você percebe? Sim. E ela, e assim, a Darren fala, tipo, sem maldade nenhuma, né? Porque ela não tá sabendo de nada. Até aí ela tá, né? É o crush dela. Como é que ela vai saber que a Beverly também é afim dele? Cara, a interpretação da, da crush aí, da... Como é que chama? Da Gates McFadden, né? É muito bom. Você vê aquele ciúme velado, assim, mesmo, né? Na, no, no jeito dela. Uh-huh. E a Darren, ela fala de um modo um pouco provocativo, parece. Pelo menos a atuação parece uma coisa meio assim. Por mais que, na verdade, a personagem nem sabe mesmo, né? Que Crusher tem alguma coisa. É. Pelo menos tem essa coisa mal resolvida, assim, né? Então, assim, é uma cena e sensacional. E ela ainda faz o... Ela ainda fala, ah, que bom que tá melhor. Eu não vou ter que cancelar. Aí ela vira... Aí a Beverly vira com uma cara mó, tipo, engolindo a seco, sabe? Ela, outro dueto. Não, e a câmera foca no rosto dela, né? Muito bom. There, that should help. That feels much better. Thank you. Good. I was afraid I might have to cancel. Another duet. É sensacional. É sensacional, cara. É, os atores entregaram extremamente bem, assim. Tipo, todo mundo fez, tipo, da melhor forma possível. Parece aquela coisa meio obra-prima nesse momento, sabe? Eu acho, tipo, essa parte do episódio, essa sequência de cenas, eu acho praticamente perfeita. Praticamente perfeita. Na sequência, a gente vai ter a grande cena mesmo, que ao final eles vão se beijar. Que é quando a Darren leva o Picard naquela intersecção lá do, dos tubos de Jeffries e tal. Que cena legal. Isso funciona em vários níveis, né? Ela, mais uma vez, sendo a... Espere o inesperado, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Levando o Picard para fazer uma coisa que o Picard normalmente não faz. Que é uma coisa inesperada, inesperada. O Picard é um cara meio de protocolo, todo certinho, né? Você vê como que... Você vê o Picard em uma, fazendo algo que ele nunca faz, assim, né? Porque ele tá fascinado com essa mulher. Então, aí é nessa cena que a gente vai ver de novo, né? Desde o Inner Light, que a gente não ouve. A gente vai ouvir a música do Inner Light, né? Tocada aí, junto com o piano. A flauta e o piano. Isso aí é muito, muito legal, muito bonito isso daí. Uhum. Quando eu assisti esse episódio a primeira vez, eu fiquei muito surpreso de ouvir essa música novamente. Eu achava que nunca mais, sabe? Tinha sido só naquele episódio, acabou. É aquela surpresa positiva. O curioso que eu tava vendo, pesquisando, eu não lembro em qual site que eu vi isso, que os dois não tocam nada, na verdade. Os atores não sabem tocar nada dos instrumentos. Ah, é. Eu vi, tem tipo dublê de músicos. Dublê de músicos. Inclusive, quando tem aquela cena do concerto lá, aquela cena do concerto no começo do episódio, é uma tal Data, uma moça, e entra a Nela, né? É, aquela moça, ela é musicista mesmo. Ela foi contratada pra, sabe, ela não é atriz. Ela toca mesmo, né? Agora, tem um errinho de continuidade, né? Eu acho, nessa cena. Porque quando ela coloca, quando ela abre, né, esse teclado... Ela coloca no chão. Aí depois parece que quando a cena vai afastando já tá nas pernas dela. Ah, tá. Pelo que deu pra entender, pelo menos. É, tem um suporte. Tem um suporte ali, né? Ah, é. tem um pezinho assim, né, pra apoiar. Uh-huh. Como se fosse uma estantezinha pequena, assim, uma, né, um suporte. É. E é isso, aí eles, na sequência, o Jordi ouve uma música, parece que tem música aqui. Achei engraçado ele falar pro Data, como que o Data não ouviu? Eu imagino que os ouvidos do Data são, tipo, né, extremamente... sei lá. Mas foi engraçadinho, a cena termina mostrando os dois se beijando, né, um beijo bem comportado ali, aquela coisa. Isso que eu achei interessante da cena, porque sempre que a gente vê alguém beijando é o Riker, né? E o Riker já vai na pegação, né? Faz, agarra daqui, pega de lá, dá uma cambalhota, né? Aí não, foi... Dá uma cambalhota. Faz o Riker maneuver também, né? É, né? Aí não, assim, são duas pessoas que estão curtindo o beijo, né? Vamos dizer assim, né? Aquele... Eles têm a privacidade do momento e podem curtir, né? Não precisa fazer uma pegação... É um beijo muito adulto, não é essas pegações adolescentes aí do... É, exatamente. Não precisa mostrar peitos Klingons balançando, né? Não é necessário. Não é necessário, né? Olha a diferença, né? Ó, eu tô evitando até agora ficar falando disso. Vou falar que eu tô evitando a todo momento também, mas nessa hora, não me contive. Não me contive. Ai, cara... uma curiosidade, assim, pequena, assim, boba, entre aspas, mas eu achei interessante, que é um dos raros episódios, né, que não tem narração do Captain's Log, do log no geral, nem na entrada, assim, do episódio e nem depois dos créditos de abertura, sabe? Vocês forem lembrar, não tem log. Ninguém faz log no início desse episódio. É, ninguém faz no início, mas depois tem, né? Depois eu lembro que tem. É, não, mas no início, que geralmente sempre começa, né? Captain's Log, então, tipo, logo depois dos créditos, mas esse não tem. Não é o único, não, mas é um dos raros, sabe? Vou... Não, eu ia falar, não... Assim, eu vou me abster de falar, né? Por quê? Porque eu não entendi. Não, que aqui é o dos raros que não tem Captain's Log, né? Por quê? Em algum lugar o raro é ao contrário? É isso? É. Ah, tá. Deixa eu quieto. Caramba, Discovery virou Voldemort, né? Aquele que não se fala o nome. Você falou, não acredito. Cara, bom, voltando ao que interessa, né? Próxima cena, então, é onde a gente vê que o Picard fica envergonhado, né? Porque ele se sente, né, sei lá, receoso, com medo, desconfortável, talvez seria a palavra, quando entra um tripulante ali no elevador, né, turbo elevador, e aí ele começa a tratar a namorada, quer dizer, não é namorada ainda, né, mas é tratar a Darren como... Ele chama ela de comandante, né? Sim, comandante. Uhum. Muito então... bem, comandante. É que ele tava numa conversa super descontraída, né? Que tava naquela conversa natural, que você conversa com os amigos, vai, seja com os amigos mesmo, num lugar, né? E de repente chega o seu chefe lá, aí você já fica mais sério, né? Ele ainda coloca até os braços pra trás, assim, né? Fica todo posuco. Então. E é interessante, é legal a câmera focando no rosto da Darren, né? Do tipo, o que aconteceu aqui? Uhum. Chateada, né? É. Mas dá pra entender o lado dele também, né? Porque assim, ele não tem um relacionamento, sei lá, assumido na Enterprise, ele não tem relacionamento. Aí agora vai aparecer de conversinha com a outra lá. A outra lá, né? Imagina a Crusher falando, aquela outra lá. É o Davi do só Crusher. Cara, muito legal, né? Imagina se tivesse mais cenas, tipo, por exemplo, a Crusher conversando com a Troy. Ah, você viu essa outra aí? Nossa, o Picard agora só fica andando com ela? O que que tá acontecendo? É, mas agora conversinha com quem? Ficam tocando até tarde da noite, né? Não sei o que acontece lá naquele... Dueto aqui, dueto ali, que coisa. Essa história de dueto aí tá mal contada, dueto. É, dueto. Sim. Louco, né? A cena seguinte também é muito legal, que é o Picard, né, com a Troy. Puta, isso aí também foi ótimo. A participação da Troy, né, que a gente tava comentando antes. É muito boa, uhum, essa cena, muito boa mesmo. É a participação interessante dela, né, no episódio. Eu achei, assim, é porque aquele negócio, a conselheira, a Diana como conselheira, né, acho que a Gaina é mil vezes melhor conselheira do que a Diana. Só que nesse episódio ela tá, assim, pouco aparece, mas sensacional, sabe? É, isso é. Achei super legal. Dessa vez que eu fui ver de novo, a coisa que mais me sobressaiu, talvez porque eu nunca tinha prestado, sei lá, não digo que eu não tinha prestado atenção, com certeza já tinha prestado atenção, mas que, acho que é porque já faz alguns anos que eu fico tanto metendo pau na Crush, aliás, desculpa, na Troy, que daí vem uma coisa tão boa assim, que me saltou assim, sabe, pra mim saltou aos olhos, pensei, caramba, olha aí, ó, vez ou outra sabem fazer ela muito bem, nesse episódio é um ótimo exemplo disso. E aquele negócio que ela fala assim, ah, com a tenente comandante, eu fico assim, porra, tá tão na cara assim, velho. É aquele lá que você tá, parece que você tá escondendo dos seus amigos, mas tá todo mundo assim, já sacando a história toda, né? Não, mas o legal é que ao mesmo tempo, a Troy tá falando exatamente o que alguém na posição dela, na profissão dela, deve falar, isso que é legal. Tem um lance meio amizade mesmo com o Picard aí, né? Sim. A coisa dela se importar com ele porque ela se importa com ele. Mas também ela fala algo bem, bem objetivo, do tipo, ó, se você, meio que assim, mas se você deixar de lado a coisa da sua felicidade, isso vai causar consequências piores, né? Ou tão ruins quanto, alguma coisa assim que ela fala, né? Então, quer dizer, ela de fato deu um conselho, né, psicológico forte, assim, algo que realmente é real, né, que ele não pode negligenciar a felicidade dele e as emoções dele. É uma questão mais de saber equilibrar essa coisa toda aí. Então, até isso, cara, até o Psycho Babble dessa vez não foi Babble, né? Então, muito legal, cara. Foi muito legal isso. You see, I've always believed that becoming involved with someone under my command would compromise my objectivity. And yet. Captain, are you asking my permission? If I were, would you give it? Deixa eu só falar uma coisa nessa cena pra falar dos props, né? Eu gostei muito do veleiro que tá aí, né? Do navio, parece que tá em tipo cristal, né? Um material meio transparente assim que eles entram na cabine do capitão, né? Não sei se você. Sim, viu. Tá em primeiro plano, né? É muito legal. Isso. Mesmo. Na verdade, foram vários. Que foram aparecendo durante esse episódio que eu achei bonito. Quando ele tá tomando café com a Crush, né? Que tem aquele bully dele, que são de quatro copos, e os copos encaixam no bully. Achei muito bonito. Aquela cerâmica, né? O próprio piano que ela usa é bem interessante, né? Que a Darren usa, muito bonito, né? Ah, sim. Ela dá o nome do piano portátil lá, que eu esqueci agora, né? Que é isso que você tá falando, né? Isso. É. Isso aí é legal porque acabou sendo meio que um prop da personagem. Por exemplo, se existisse um bonequinho da Nella Darren, né? Ela viria com o pianinho portátil. Né? Aquela coisa, tipo. Porque. Não, eu digo isso porque eu já tive o boneco do Picard da Diamond Select, que foi lançado há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E que vinha com a flauta também, né? Entre os itens que vinha. Legal. Vinha com a. Sabe, com a caixinha lá da flauta e tal. Então, se tivesse da Darren, certamente teria o pianinho, né, portátil. Né? Aí você coloca um do lado do outro, assim, né? Agora beijem. É! Mais ou menos isso, né, cara? Boa! Nossa, o pessoal que tem impressora 3D deve estar fazendo aí por aí. Algum lugar no mundo, certamente algum tracker deve estar fazendo isso. Tomara. Que legal. Cena seguinte, a gente tá na cartografia estelar aí, né? E é muito legal porque daí é o Picard depois de ter conversado com a Troy, né? E daí, o legal da Nella é que ela é uma mulher de personalidade bem forte, assim. Tipo, ela... Tipo, do jeito que o Picard trata ela, ela trata ele, né? Mas de uma maneira bem concisa, assim, sabe? Não é nada muito... Né, ela não é rancorosa, não é isso. Mas é legal porque ela trata ele como capitão, né? Sir, né? Ela fala isso? Acho que é isso que ela diz, não é? Fala. É. Sir. E aí o Picard olha pra ela de uma maneira tipo, não, me arrependi, né? Mais ou menos isso, né? É. E é muito legal. É legal essa cena, né? De ele se desculpando com ela da forma que tratou, né? Exato. Essa foi exatamente da cena dele se desculpando. E eu achei muito legal, porque ela foi... que bom que você veio me falar isso, porque eu tava... interpretando mal e tal. Eu achei muito interessante o jeito que eles, sabe, é mais um ponto pra construção do relacionamento dos dois. É uma coisa, assim, bem, bem tranquila, sabe? Acho que, Ana, a palavra é que eu vejo, assim, que eu me lembro, é madura, uma coisa bem madura, né? Sim. É muito legal isso, né? Porque você não vê, sabe, aqueles rompantes emocionais. Não, é uma coisa... sutil, eu sempre tô falando bastante isso, né? Sutil, maduro, natural, acho que natural também, né? Uhum. E o legal da personagem é que ela é muito simpática, ela é extremamente simpática. Né? Então, o jeito que ela fala, quando ela diz, achei que era só um beijo e você estaria livre para encontrar outra pessoa, né? Essa cena eu acho muito legal, porque o Picard, nessa hora que ela fala isso, ele se aproxima dela, tipo, com uma determinação do tipo, não. Eu não tô aqui pra isso, né? Tipo, não é pra coisas casuais, né? Essa cena. Não sou o hiker. Não, essa cena eu acho muito legal, porque eu pensei, cara, é isso aí, Picard, eu faria o mesmo, sabe? Sabe quando você se projeta no personagem? Parece que. Eu tenho a impressão que eles escreveram dessa forma também pra você olhar e falar, tipo, yes, é isso aí, Picard. É assim que se faz, né? Tipo, achei muito foda essa cena, muito mesmo. E é bacana porque nesse exato. Pode falar, Ana. Não, eu acho que provavelmente a gente ia falar a mesma coisa, que é interessante que logo quando ele faz isso, entra uma pessoa na sala, né? É. Que aí ele não se afasta, ele continua falando com ela, né? Tipo, ele realmente não é só um casinho. Ele é uma pessoa séria mesmo, ele não é o Riker. Cara, mas a gente tá falando assim, mas o Riker, ele é. Quando ele tá ali com uma mulher específica, ele leva a sério ali, né? Ele tá ali. Depende. Tem episódios que ele vai até o fim, que nem quando ele vai com aquela pessoa andrógina lá no Outcast, por exemplo. Uhum. Ele quase ela. É até exagerado, ele quer largar tudo pra ficar com ela, né? Ele e ela, sei lá. Mas voltando pro Picard, nessa cena, quando chega nesse ponto, que o tripulante ali entra na cartografia, entra na sala, e ele não se afasta, e ele tá olhando ela nos olhos. E nesse ponto eu penso assim, caramba, como não torcer por esse casal? Tem alguma forma de você não torcer por esse casal nesse ponto? Você já não tá completamente investido nessa história? Uhum. Sabe? Eu assistindo isso, eu vejo assim, eu me sinto assim. Eu tô totalmente investido na história desse casal, tô torcendo por eles. Sabe? Quando tá aquela coisa de tipo, que legal, que casal bem feitinho, né? Vocês não têm essa sensação? É, com certeza. Já é essa coisa da construção do relacionamento que vai cada vez nos deixando mais apegados e que realmente no final, quando não dá certo, a gente fala, ah, não, que pena, sabe? Podia ser alguma coisa. Então, ou então pelo menos podia ter durado mais alguns episódios, né? Sim. Justamente. É, então. E o engraçado é que quando o tripulante entra, ele dá até um sorrisinho, né? Assim, No mínimo saiu pra contar depois lá, eu vi o capitão lá, tá lá. Ah, cara. Safada, tô pegando o capitão. Aí com certeza tem aquele pessoal, já vai direto no capitão, né? Lá no meio, né? Ligeira, já vai direto. Mal chegou, já quer sentar na janelinha, essa querida. Já quer sentar na janelinha, foda. Próxima cena é a cena que vai ter o segundo beijo mostrado, que provavelmente é o segundo mesmo, né? No qual ela já tá nos aposentos do capitão novamente, né? E aí eles estão de uniforme, né? Eles ainda estão, sei lá, pelo menos não estão ainda. Ah, totalmente à tanto vontade. Tanto serviço ainda. Provavelmente. É. Sei lá, né? Então é legal isso também. Porque aqui é onde a gente vê a consumação, aonde realmente viram. Acho que depois dessa cena que vira mesmo o relacionamento, né? O namoro ou algo do tipo, né? O relacionamento. Né? Porque. Principalmente o início da cena é exatamente ele falando sobre o episódio Inner Light, né? Então você vê ele se abrindo completamente pra ela, sabe? Ele gosta dela e ele, assim... Porque, querendo ou não, aquele episódio de Inner Light, ele é muito profundo pro personagem também. Então é uma coisa muito pessoal, que você não chega simplesmente pra qualquer um e fala, nossa, teve uma vez que eu vivi uma vida inteira, sabe? Não, e outra, né, Ana? Imagina se não tivesse existido o Inner Light como episódio e o Picard tá contando isso e pra gente também é novidade. Não ia ter o mesmo peso. Sabe? Exatamente. Então, exatamente. Isso é o que dá pra gente chamar, eu acho, uma ótima utilização de continuidade, no qual serve não só pra questões de canon e questões de continuidade por si só, mas também porque só ia ter peso tudo isso, porque a gente viu aquele episódio lá e a gente se emocionou com aquele episódio lá. Né? Uhum. Então, cara, é sem palavras, né? Isso aqui é Star Trek no seu prime, né? Então... a gente tem esse beijo, então, né? Que eu, aí é que tá. O episódio, pra mim, ele vai num crescendo numa coisa praticamente perfeita até aqui. A partir daqui é onde eu acho que há uma decadência. Não tô dizendo, veja bem, que eu não tô dizendo que é uma decadência total do meu interesse. Não, mas eu acho que a partir daqui é onde há uma. Gradativamente, eu acho que ele vai perdendo a força que ele tinha antes. Porque é aquele negócio. A tensão sexual que existia, ela meio que acaba, porque a partir do momento já está resolvido, né? Antes a gente ficava torcendo por eles. A partir de agora eles já estão fixos. Como é que se diz? Já estão estáveis. Né? Vai ter um conflitinho ou outro aqui. A questão tipo do Riker estar preocupado dela estar, sei lá, exigindo alguma coisa especial. Né? Ele tem esse receio. Mas eu acho que perde um pouco nessa parte do... Porque já tá tudo estável, né? O que vocês acham disso? Então, eu acho que é porque aí nessa cena, né, acabou a construção do relacionamento mesmo. Aí nessa cena acabou essa fase da paquerinha, sabe? Acabou isso. Agora eles estão juntos, não tem que construir mais um relacionamento, acaba ficando mais desinteressante. E aí, nesse momento, você já começa a perceber a queda do relacionamento, sabe? A construção do fim do relacionamento. Exato, sabe? Ana. Eu acho que você definiu muito bem. Até então, a gente tinha a construção do relacionamento, e a partir desse ponto, a gente tem a construção do fim do relacionamento. Perfeito. Na verdade, é exatamente isso. Se a gente for dividir em estrutura de roteiro, sei lá, alguma coisa assim, a gente pode dizer mesmo que é aqui nesse ponto que começa essa, vamos dizer assim, segunda parte narrativa da história, provavelmente, né? Então, há isso. Então, a partir desse ponto é onde que, pra mim, pessoalmente, deixa de ser tão interessante. E eu acho que eu tenho a impressão que pra todo, sei lá, pra maioria das pessoas, né? Acho que faz sentido pensar isso, né? E acabam as cenas deles tocando, né, dos duetos, aí assim, fica uma coisa mais, assim, não genérico, mas conflito, sabe, problemas acabam... Então a gente pode dizer que esse episódio, ele relata como é um relacionamento, né? Cai na mesmice, é isso aí. O comecinho do relacionamento é até mais ou menos os 27 minutos do episódio, é onde é o começo do relacionamento, tudo são flores. Depois é onde ele vai definhando lentamente até o seu fim. Basicamente é isso na vida real, né? Ou eu tô sendo muito pessimista? É a lição do episódio. Não, é a lição do episódio. Então, a lição que esse episódio passa é mais ou menos essa? A gente pode dizer isso, então? Ou é muito cinismo da nossa parte? Eu não posso, não. Eu não sou uma boa fonte, não. Eu sou muito... Eu não acredito no poder do amor, então... Esse é um coração muito peludo, viu? Eu acho que eu também vou me abster de comentar sobre isso. Acho que o episódio fala por si. Sem contar que eu acho que, na verdade, o episódio já fala por si só, então tirem suas conclusões. É foda. A cena seguinte já é o Riker indo lá falar com o Picard, falar, né, sobre essa preocupação que ele tem. De que talvez esteja vendo aí, né? Mas o legal é que a gente já tinha visto antes, né? Conforme a gente já tinha comentado, a gente já tinha visto antes que ela, a personagem, já tinha essa característica antes. Né? Então não é nada que ela mudou agora só porque tá, como é que é, Ana? Sentando na janelinha, né? Agora ela já pegou o lugar dela na janelinha, mas ela manda agora na Enterprise. Não, achei legal a cena depois do Riker e do Picard conversando. Que eles têm uma confiança muito grande, eles têm uma amizade muito grande, que eles podem falar abertamente, né? Que ele vai lá falar abertamente, assim, que ele tá preocupado, né? E do desconforto de ter que lidar com ela, né? E o Picard fala, não, você tem confiança em você, suas decisões que você tomar, pra mim tá ok, independente do que tá rolando entre a gente, né? Uhum. E eu acho que é legal, a mostrar a... amizade e a confiança que um tem pelo outro e a maturidade, né? Vamos supor assim, mostrar maturidade, duplicar, falar assim, ó, uma coisa é uma coisa, você relacionamento é uma coisa e eu como capitão é outra, né? Nessa situação, né? Acho bem legal. Bom, a cena seguinte, a gente tem o Picard, tá, aliás, a Darren tá conversando com ele lá nos aposentos dele, eles estão de traje civis e tal, né? Dá pra perceber que é um momento ali de free time, sei lá o quê. E daí, tipo, ela tá falando e ele tá meio preocupado, né? E aí ele fala sobre essa questão do Riker, né? Mas eles resolvem, né? Eles resolvem isso. Eu gosto desse diálogo também, né? É que nem a gente tava falando, é a construção do fim, mas olha como isso também é feito de uma forma bem, né? Tranquila. É. Não é tipo briga de casal, não é isso que acontece. que, ou seja, eles não caíram no clichê. Poderia, né, ser a briga do casal. Não, não é nada disso que acontece aqui. Não é isso. É, até acaba com uma piadinha, né, dele falando que ela vai ter que se concentrar, senão ela, ele vai ter que substituir ela, e já quebra a tensão mesmo da situação que eles estão passando, né? Então, assim, eles conseguem resolver até o momento, né? É, conseguem achar um meio do relacionamento continuar do jeito que tá indo, pelo menos até o momento, né? Sim. Ah, outra... Meu, eu tenho, meio fora da história, mas eu tenho que comentar. Eu acho que eu me apaixonei por ela junto com o Picard nessa história. Sério. É porque, além de tudo, ela é muito bonita. Cara, como essa atriz é linda. Puta que pariu, cara. Eu acho ela extremamente atraente. Eu acho que eles acertaram muito na escolha dessa atriz, sabe? Então, esse é um atrativo a mais pra mim nesse episódio, que é ela ser muito bonita, muito atraente, assim, sabe? Eu acho muito foda isso. É, ela é muito bonita mesmo. É uma beleza, sei lá, parece uma beleza meio diferente, não é comum. Mas ela é muito linda. É. E ela é australiana, a atriz, eu tava vendo, e inclusive ela tem um certo sotaque sutil, assim. Ela não lembro que cidade que ela nasceu, não lembro se foi Melbourne, não lembro agora, mas ela é australiana. Era. I don't like the thought of having to second guess people all the time. I have to worry about what people are thinking about me. I'll be concentrating on the wrong thing and I won't be as effective an officer. Bom, próxima cena é a cena da reunião, porque tem um problema aí, né? Tem aquela colônia, né, da federação. É uma colônia, não, é um outpost, né? É um posto avançado, né? Mas tem os colonos lá e tal. E daí tem tempestades de fogo lá, né? Que são firestorms, né? Que é o termo que eles usam. E ela teve, a Darren, ela teve uma experiência parecida em outro planeta, em que ela conseguiu usar defletores, né? Isso, pra... acho que era isso, né? Pra conseguir resolver o problema lá. Eu não lembro exatamente a explicação que ela dá. Ela, né, faz defletor térmico pra escudo de calor, uma coisa assim. Que é o que eles vão acabar usando. Então, mas aí que tá. Eu tava vendo, acho que era uma crítica, era um nitpick lá do Exaster Ciência, né? Novamente citando aí. Que eles falam uma coisa interessante. Que ela é a chefe de, né, de cartografia estelar aí, ou melhor, de ciência estelar, né? Que é o chefe do departamento todo ali, né? E só que esse trabalho, ele é mais tipo, sabe, de como é que se fala? Acho que de geofísica ou coisa, né? Não, não tem muito a ver com a área dela. E ela sugere isso, ela tem experiência com isso. É um pouco esquisito, se for parar pra pensar, né? O cara coloca e eu, de certa forma, eu concordo, né? Não é bem a área de atuação dela, isso que ela sugere e que ela tem experiência, né? É um pouco estranho, talvez. Não sei se chega a ser uma forçada. Não é bem isso, mas não é bem a área dela, sabe? Não é bem isso, né? A gente não sabe por onde ela começou, né? Vai que ela era dessa área aí, né? Sei lá. Agora, só uma coisa que eu quero comentar, referente, que eu esqueci de falar, mas acho que agora vale o comentário. Esse tenente que trabalha com ela o tempo inteiro é o tal do Marques, que ela fala, né? É, que tá na reunião também. Não tem um cara ali? Isso. Que vai trabalhar com ela? É o cara que entrou na hora lá que o Picard e elas estavam se olhando. Isso, era ele também ali, né? Esse Marques, eu tava vendo, né, no Memorial que eu encontrei aqui, pulsando, ele aparece no Suspicions, que é da sexta temporada também, que é aquele episódio que a Crusher, um episódio focado na Crusher, que ela usa aquele, né, tem aquele cientista na nave, né, que tá desenvolvendo um escudo metafásico num shuttle para conseguir entrar na coroa de uma estrela, né. Esse episódio é um episódio até meio fraco, né, a construção dele é legal, mas ele é meio fraco, né, em certas resoluções, mas é onde aparece de novo esse personagem aí, né. Ah, mas, não é exatamente, não, peraí, esse episódio é de antes, então... Ele é anterior ao Lessons? Esse episódio... O Suspicions é depois do Lessons, né? Pelo que eu lembro, não é isso? Ah, então. No episódio 22 da sexta temporada. É, o Lessons é o 19º. É um pouco depois só. Esse personagem, né? Esse personagem não, desculpa. Esse ator, quando ele faz um oficial da frota, ele é sempre azul, né? Ele é sempre de ciências. Que ele apareceu no Emissário... ele apareceu em DS9, TNG. No DS9 teve uma hora que ele apareceu, mas acho que era como não tava uniformizado. Não, peraí, né? peraí, isso eu não sabia. Esse ator, ele, não como o Marques, deve ser outro personagem, então é isso? Isso. Na Deep Space Nine ele aparece, então, no Emissary? Ou no Emissary aparece... da nova geração? Porque tem o The Emissary na nova geração. Não, é da DS9 mesmo. Ah, tá. Olha só, é o mesmo ator então, mas será que não é o mesmo personagem? Bom, aí fica difícil saber. É, ele não fala, né? Mas o pelo menos não aqui, né? É porque... Mas ele está sempre como ciência. É porque... Ele fala assim, ó, eu só quero ser ciência. É porque eu lembrei agora do Tenente Jones, né? Tenente Jones, ele aparece na nova geração e depois ele foi pra Deep Space Nine, cara. Lembra? A gente comenta isso num podcast meio velho aí, né? Que, uhum, na verdade, nada mais é do que uma porra de um figurante, né? Que os caras meteram lá de novo. Mas, cara, já era. Pra quem pensa que só o O'Brien e a Keiko e a Molly, né, foram da Enterprise D direto pra Deep Space Nine, estão muito enganados. Tem o Tenente Jones também, né? É bem obscuro isso, mas a gente descobriu também gravando podcast, né? Uns anos atrás, né? Outra coisa também, ó. Outro desses personagens aí que aparece nesse episódio, que apareceram em vários... É o... Cadê? Eu anotei aqui. Chama-se... Como é que chama o cara? Ah, chama-se Armstrong. O Armstrong, olha só, ele aparece em 22 episódios da nova geração, né? Incluindo esse aqui. Ele aparece numa cena daqui que tá na ponte, junto com o Riker, né? E esse cara, eu lembro dele perfeitamente no Primeiro Contato. Ele aparece no filme também, o Armstrong, né? É, na cena, eu lembro muito dele na cena que eles estão no começo do filme ali, ouvindo... As naves Borgs atacando lá, quando as naves Borg, aliás, a nave Borg, né, quando a nave Borg, o cubo, chega à Terra, e daí eles estão ouvindo na Enterprise E, eles estão ouvindo só o áudio do ataque, eu lembro desse Armstrong ali, na ponte, entendeu? Então, ele aparece também no Generations, aí eu não vou lembrar dele no Generations agora, né? Mas é isso, tem mais personagens pra comentar hoje, mas por enquanto são esses aí. Voltando pro episódio, onde nós estávamos, bom, ainda na reunião, né? É, eles estão na reunião, aí eles decidem que vão usar essa sugestão dela, né? E que ela vai ser uma das que vai descer, né? Acho que ela vai ser líder de um dos times. Aí logo que eles saem da sala já é o Picard lá preocupado, né? É, achando perigoso e tal. É, aí começa, né? A coisa do medo, né? De dar alguma coisa com ela. Então é... Aqui eu acho que já fica um pouco previsível, né? De que vai ser por isso que não vai dar certo, né? O relacionamento. Então, eu já não gosto tanto disso por causa dessa... Sei lá, pra mim fica muito conveniente que justo aí aconteceu isso e ela tem que descer lá, sabe? Sei lá, né, cara? Não vou falar que é ruim, né? Não é que é ruim, mas não... Sei lá, cara. Aí é que tá. Se fosse construído em mais episódios, eu acho que ficava melhor. Não, primeiramente, eu acabei de pensar nisso agora, mas qual que é o sentido dela estar nessa reunião exatamente? Tem isso que tá acontecendo, tem alguma coisa a ver com cartografia? Então, tá vendo como é estranho isso? Quer dizer... Então. Forçar a presença dela lá, né? Porque ela é a única que poderia dar essa sugestão da parede de fogo, né? Então, não deveria ser um geólogo? Um geólogo teria mais... o chefe da geologia da nave, um geofísico, sei lá, ele seria talvez mais indicado. Por isso que essa parte fica um pouco meio, né, parece meio forçado mesmo. Eu vi isso lá na crítica do Ex-Astres, eu não tinha pensado nisso ainda, mas realmente faz sentido, eu acho. E outra coisa também, né, o Jorge falou assim, não, porque interligar as placas vai ser uma coisa complicada, né? Meu, você tem um tricorder, você tem um computador da nave. O que é tão complicado assim interligar a frequência do negócio? Porque ela fica falando toda hora lá embaixo. Ah, ajuste em zero não sei quanto. Ajuste assim, pô, o computador tá aqui, faz isso, né? Aqueles noção de perigo, né? Fala assim, temos que criar alguma coisa que está em perigo. Eu pensei nisso também. Principalmente assistindo dessa vez de novo, né? Mas, cara, isso em Star Trek a gente tem que concordar que é uma coisa muito comum, né? Parece que, tipo assim, vai lá, público, é isso, tem que ter essa dificuldade aqui, sabe? Mas se você for ver pelos diálogos, não faz tanto sentido, assim, né? Fica meio. Agora, comentar uma coisa. Nessa cena, o que acontece? Quando eu fui assistir de novo esse episódio pro podcast. Foi a primeira vez que eu vi ele na versão remastered, né? Na versão TNG remastered. que é inclusive a que está no Netflix, que muita gente está conhecendo pela primeira vez ou vendo depois de muito tempo a nova geração, né? E aí, o que acontece? Eu percebi, obviamente, claramente, a diferença da própria imagem em alta definição, né? Obviamente, né? Totalmente diferente do que eu estava acostumado antes com meus DVDs velhos lá, né? E aí, eu entrei mais uma vez no Exastre Ciência, porque eles têm uma página lá sobre as diferenças mais gritantes, mais ou menos assim, da versão original, que foi exibida, né? E a versão remastered, né? E um dos episódios que eles apontam como algo tipo que foi tem uma diferença maior, né, é esse episódio, justamente na cena em que aparecem essas tempestades de fogo, né, essas firestorms. E aí tem uma cena, tem uma comparação da exata cena em que mostra a tempestade, já embaixo, aí, já no planeta, com o que foi feito, o que foi refeito no remastered aqui da nova geração. Né. Então, o legal é que, tipo assim, quando eles fazem algumas dessas pequenas alterações ou melhoras, são apenas melhoras mesmo. Não é que nem, por exemplo, na TOS Remastered, que às vezes a gente tem alterações completas, uhum, sabe? Construções ou reconstruções de elementos completos, né? Então, eu vou botar no post no site do Sessão Trio, no post desse podcast, eu vou colocar essa comparação dessas cenas pra galera ver. O que eles fizeram? Eles deixaram essas tempestades, cara, como fizeram digital e tal, ficou muito mais, além de mais bem visível, parece mais ameaçador também. Ficou mais bonito, mas sem ser diferente demais do que foi feito no episódio originalmente, né? Ficou bem legal. O trabalho do remaster da nova geração eu acho sensacional também por causa disso. Não é nada gritante, nunca é, sabe? É sempre algo que parece que só melhora. Eu tenho essa impressão, que só dá aquela melhorada mesmo, né? Tudo bem que, na época da nova geração, os efeitos especiais já eram de uma qualidade muito, mas muito superior, né, do que era na TOS originalmente, né? Então nem precisa alterar demais também. Então, aqui é um exemplo de uma boa alteração, sem alterar de verdade, alterar. Ah, agora a próxima cena que eu quero comentar sobre personagem terciário. Na cena em que tem a Crusher e tem um cara ali no console do transporte e tem alguns colonos descendo, né? Eles estão nesse processo de pegar os colonos, né, transportá-los para dentro da nave para escapar dessa tempestade. Aí tem esse cara no console do transporte. O nome desse personagem aí é Darren Wallace. O Darren Wallace apareceu em uma porrada, mas uma porrada de episódios da nova geração. Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado, cara. Darren Wallace aparece, olha só, em 66 episódios da nova geração e ainda aparece no Generations. Né? Ele é um cara que eu também reparo direto quando aparece. Né? Tem alguns rostos que ficam mais fáceis de serem reconhecidos. Né? Darren, o nome dele é Darren Wallace. É isso. Nessa mesma cena em que ele tá, também aparece mais a última personagem que eu vou comentar, personagem terciário aí da nova geração, é uma chamada Diana Giddings. Pelo que consta no Memorial Alpha, ela aparece nessa cena aí que o Darren Wallace tá no console do transporte. Só que eu não reconheci ela aqui, eu teria que ver de novo a cena para ver se eu localizo ela na cena. A Diana Giddings, ela aparece em 58 episódios da nova geração. O que eu mais me lembro dela, porque fica bem evidente, é no episódio The Outrageous Ocona. Vocês lembram do... Esse episódio no Brasil tinha o nome de O Audacioso Ocona. Vocês lembram desse episódio? Da segunda temporada? Ah, que é um cara meio pirata espacial, com um rabo de cavalo, assim, que ele começa a pegar... É o que pega o Data? Hã? É o que rouba o Data? Não. O que rouba o Data e leva como item de coleção? É. Não esse. Esse aí é da terceira temporada. Esse aí é The Most Toys. Né? Esse que eu tô falando é um cara que chega meio... Ele tá precisando de ajuda, porque a nave dele tá dando pau, alguma coisa assim. Os caras estão ajudando ele, o Jordi e tal. E aí ele é um cara extremamente carismático e começa a, sabe, pegar as mulheres na nave também, né? E uma das mulheres que ele é visto lá nos aposentos é com essa figurante, que na verdade acaba virando a personagem da nova geração de background, que é a Diana Giddings. Então é isso. Ela aparece em vários episódios, muitos, né? 58. e também, pelo que consta no Memorial Alpha, tá nessa cena aí, apesar que eu não localizei, tem que ver de novo. Ah, eu tô vendo aqui imagens desse episódio, eu não lembro dele, mas então essa que aparece, ela, nesse episódio da segunda temporada, ela é uma das que mais aparece, provavelmente, então, né? Ela aparece, tipo, parece mesmo, assim, né? Primeiro plano, uhum. Ela abraçada com o Okona. Deve ter uma cena aí, né? É, tô vendo. Tem cena dela nos aposentos. Então, assim, legal trazer uma mesma personagem, né, pra um episódio tão, tão distante, assim, sabe? É, mas é aquela coisa, na verdade eram figurantes, né? E essa moça aí que tá na. Que é responsável pelo transporte, né? Que o nome dela de atriz. Debra Dilley, né? Você tá falando da Diana Giddens? Não. É a moça que tá atrás do console do transporte. Peraí, é que assim... Do teletransporte. Depende da cena, né? Porque tem a cena que tá o Darren Wallace, que a gente tinha comentado, lembra? Não, é essa cena que eles estão descendo, que eles vão descer. Que o Picard foi lá pra se despedir da... Isso aí foi antes, bem antes. Foi antes. Então, aí que ela... Ah, sim, essa ruivinha aí do cabelo Chanel, né? É, só que ela não é, porque ela não apareceu em mais lugar nenhum, não é isso? Ela não é tipo... Ah, tá, não, é. Mas ela chegou a fazer ponta no Procura de Spock, né? Como uma das vulcanas. Ah, olha só, cara, sério mesmo? Caramba, cara. Fascinating. Foda. Está muito tempo, na franquia. Cara, mas é... Nossa... Mas é muito louco, né? Se a gente começa a pesquisar cada pedacinho, é interminável, cara, porque tá tudo interligado em várias outras participações e é muito foda, né, cara? É verdade. Aliás, eu falei que a Diana Giddens ia ser a última personagem terceira que eu ia comentar, mas não, porque na cena seguinte aparece outra também, que, cara, essa daí também toda vez que eu vejo eu reconheço. É um visual bem marcante, parece uma porrada de episódio também, que é a Alferes Gates. A Alferes Gates, ela tá em muitos episódios também. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, 46 episódios Alferes Gates. Ela tá na ponte como timoneira. Ela sempre tá na maior... Pelo menos todas as vezes que eu me lembro. Talvez em algum episódio não, mas... É, eu sempre me lembro dela aí no console, como timoneira mesmo. Né? Tá aí, ó. É, essa daí você sempre fala, né? É, dos podcasts que eu já ouvi, eu percebi. E eu comecei a prestar atenção nela exatamente pelos podcasts, porque eu nem tinha, sabe, reparado. É mesmo? É verdade. Uhum. Legal, né, cara? Aí, ó. Pra alguma coisa serve comentar essas coisas, tá vendo? Sempre vai ter alguém que vai lá, deixa eu ver mesmo se é verdade mesmo. Legal. O pessoal acho que fica inventando aí que tem esse terciário aí, viu? É, então. Inventou o nome aí da galera, tudo mentira. Mentira, você acha? Existe. Beleza, na próxima cena a gente tem lá, parece, cara, nessa parte é onde parece que a Nela vai morrer, né? Já era, né? Aí é onde parece que vai cair no clichêzão, ela vai morrer e tá, tal, não vai dar certo, ela vai morrer. E aí os caras surpreendem a gente depois. Muito bom. Aí acontece uma coisa que também não... Acho que é a primeira vez que acontece também. Não sei nem... Talvez isso seja a única vez que acontece. Que é importante para o episódio, para a construção ali daquele medinho do Picard, né? Que é exatamente ele ouvindo o Riker conversando com a Darren. Que é ela falando de que... Assim, né? Que não sabe se vai conseguir e tal. E aí ele já faz aquela cara de preocupado ali na ponte. Porque não acontece muito isso de um ouvindo, assim, sabe? O capitão ouvindo dois tripulantes conversando. Isso não acontece. E nesse episódio acontece pra construir essa preocupação ainda maior do Picard, né? Essa coisa, esse clima de ela vai morrer. É, fica aparecendo mesmo. Acho que aí ele tava stalkeando mesmo a conversa, viu? Tipo assim, deixa eu ver o que eles vão conversar aqui. Ô, louco, imagina, cara. É, porque o Riker não dá pra confiar, né? Não dá pra confiar nesse Riker aí, não. Sim. Riker tá larico, né? O cara fica, esse Riker aí não dá pra... Ia ser um puta plot twist, né? Porque os dois não se entenderam durante o episódio inteiro, né? E de repente... Imagina isso, cara. Final alternativo de Lessons. É, e o Riker ficando com personagens que ele não se dá muito bem já não é novidade, né? É, né, Rô? Não, dona Rô, né? Verdade, né? Imagina. Caramba, cara. Ia ser uma merda, né? Se fosse isso, né? Imagina ficar corno assim, no final. Ia ser uma bosta. Lançando o Riker no espaço. Assim, deu problema no transporte. Caramba, execução ia ser... imperial, né, velho? Aí, né? Ai, caramba. Ai, que horror. Aí o Picard vai pra sala de transporte, tá totalmente abalado, né? E aí ele olha pra trás e quem aparece, né? Muito bom. E é legal porque ela foi heroína na história, né? Porque ela... É, porque ele deu ordem pra ficar, né? Ainda ia ficar aquele peso, né? Assim, puta, eu mandei eles ficar, né? Ela se sucedeu em conseguir salvar, né, as pessoas. Uhum. Porque teve um no trio ali que morreu. Eles viram queimar praticamente, deu a entender isso, né? É. Ela fala, tipo, que eles estavam se protegendo e essa daí não sobreviveu. Richardson, né, que ela dá o nome. Ela fala que ela tem que ficaram assistindo. Cara, assistindo significa ver queimando, né? Imagina, que cena. Terrível. Pesado. Né? Pesado. É. Se fosse Discovery, ia fazer questão de mostrar queimando, né? Não é verdade? Claro. Com os globos oculares derretendo, assim, enquanto grita. Certeza que ia mostrar algo assim, né, cara? Mas não preciso, não é necessário, né? Eles vão ter esse último diálogo, né? Aqui é o último diálogo, né? A gente tá... É, não é a última cena ainda, não é isso? Ou já é a última cena? Eu acho que é a última cena. É a última cena já, né? Então essa é a última cena do episódio, cara. Vamos lá falar sobre isso. Eles têm esse diálogo que acaba sendo uma despedida, né? É, pelo que a gente sabe, pela série, pelos filmes, por tudo que a gente viu, isso é o fim do relacionamento, né? O legal disso é que parece que um não quer admitir pro outro que, na verdade, já era, né? Acabou. Uhum. Eles ainda ficam, parece que um mente pro outro sabendo que tá mentindo, mas de uma maneira... Sabe aquela mentira sem maldade pra ninguém? É, ó, a gente... Só pra não se machucar. É, só pra... Vamos fazer de conta que a gente acredita que depois a gente vai ficar junto, né? Porque é doloroso se for, né, encarar o fato de que não vai dar certo aí o negócio, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu não sei também se... Pô, até que daria pra dar certo, não é? Se sei lá, o que vocês acham? Porque é mais ou menos o que eu vi naquela crítica do Ex-Astres lá. Porque em perigo tá todo mundo todo dia aí, né? Ou direto, né? Sempre tem uma anomalia espacial, sempre tem alguma coisa. Tem famílias nessa nave. Todos os dias eles correm risco, né? Então... Eu acho que a diferença, por exemplo, no próprio diálogo deles, ela fala que quando ele falou pra ela ficar, ela ficaria, porque afinal de contas é o dever dela e tal. E ele ainda comenta, você deve ter me culpado, né? Se alguma coisa acontecer, você deve ter me culpado e tal. Ela é, uma pequena parte minha culpou. Então, acho que não é só a questão, acho que tem que ver todo um big picture, sabe? Porque não é só o Picard ali, tem a expectativa dela também, sabe? Porque qualquer outro tripulante vai pra uma missão dessa, sabe? E já sabe que tem que fazer o dever dele, e se alguma coisa der errado, ninguém vai, tipo, falar, ah, não... É, para tudo, vamos arriscar, sei lá, 30 pessoas para salvar um. Não, ninguém vai esperar isso do capitão. Agora ela, como tem um relacionamento, ela espera isso dele. E ele, não, assim, como ele tem um relacionamento também, não vai querer, sabe, decepcionar. Abandonar. Exatamente, não vai querer abandonar ela, não vai querer se sentir culpado, porque eu acho que é diferente, sabe? Mas, enfim... faz sentido, não, faz sentido. Realmente a pressão é diferente, é completamente diferente, né? Uhum. Ou pelo menos ela é uma pressão muito maior, é muito maior, né? Sim. E é algo que acaba ficando no caminho deles. Não é uma coisa... É crível, quero dizer. Realmente é crível, né? Só que eu fico pensando que, sabe, talvez realmente seria algo que dá pra dizer, ah, quer saber? Foda-se, vamos arriscar, sabe aquele lance? Não sei até que ponto que isso... É por isso que talvez esse episódio merecia uma continuação, né? Sei lá. Em que eles falassem, ah, quer saber? Foda-se, vamos tentar. né? Não sei. É, mas como uma história isolada, assim, sobre um relacionamento, pessoas que trabalham, né, nessa posição em que a morte está à espreita e que a decisão de um deles pode determinar que o outro vá para a morte, funciona muito bem, de fato, né? É, esse tipo de história a ser contada nesse contexto aqui. Ele é o capitão, ela é uma subordinada. Determinada missão ele manda, ela pode morrer. Uhum. Cara, é um conflito interessante, né? Dramaticamente falando, é uma coisa interessante, né? Realmente. Tem um peso, dá pra acreditar. Né? Agora, olhar sobre, sei lá, uma certa continuidade, a gente poderia imaginar um desenvolvimento disso, ao invés de decidir só em um episódio isso, né? Mas, de maneira geral, sim, funciona aqui, funciona bem aqui. Né? Você não deixa de sentir o drama, né? Por causa... porque ele não teve mais desenvolvimento. Então isso é legal, né? Você em um episódio conseguiram fazer isso, né? Agora, pra fechar essa cena, eu acho muito legal quando a última frase dela é sensacional, conecta a história toda com tudo o que tinha sido mostrado desde o começo sobre o que que uniu, sobre o que que uniu esses dois. A música, a última coisa que ela fala: não desista da música, né? Uhum. Muito legal, eles dão um abraço, mais uma vez aquela coisa da maturidade, né? Terminar, não é bem terminar, mas na verdade é terminar, e eles sabem disso, né? E se abraçam e, enfim, acabou ali. Eu acho legal também na cena, assim, que, tipo, ela não vai desistir da carreira dela, né? Muito legal. Isso é muito legal. Assim, não, eu vou largar tudo a minha vida pra viver o meu grande amor, né? Falei assim, não vou desistir da minha carreira. Eu lutei pra caramba pra estar nesse posto, né? Não... É muito legal que ele fala, mas tudo bem que é um tom de brincadeira. Mas eu tenho a impressão que ele fala brincando, mas se você levar a sério, é sério? Sabe aquele negócio? É pra assim, vamos? Aí ele fala assim, vamos então. Você fala brincando, mas se levar a sério, eu tô levando a sério também. Tipo, você larga a carreira e fica aqui comigo. Aí ela fala, faz você também então isso daí, larga tudo e vamos comigo lá pro posto, não sei da onde lá. Então, é muito legal, porque mais uma vez é a personagem. A personagem, ela tem a sua personalidade bem definida e forte, uma personalidade forte, né? Ela tem a carreira dela e ela, enfim, cada um tem a sua carreira e ninguém vai largar a carreira, sabe? Muito legal. Os personagens, os dois são fortes, os dois, né? Ela não é a capitã, mas ela tem uma personalidade que é tipo assim, nenhuma personalidade ali se impõe à do outro. Há uma questão de igualdade nesse sentido e um respeito, né? Uhum. Completo respeito. Puta, eu achei muito bom isso, muito bom, sabe? O episódio ele coloca essa série de coisas sobre até esse lance de como um lida com o outro, sem pesar nessa questão. É feito de uma maneira natural. But we could still see each other. People do. We could arrange shore leave together. And for the future, who knows? Of course. Galera, então é o seguinte, ó, já que a gente terminou né, de olhar pro episódio cena a cena e tal, vamos lá, vamos partir para considerações finais sobre Lessons, né? E vamos lá, vamos começar com o Ricardo. Ricardo, e aí? Vamos lá, cara. Então, eu acho que Lessons é um episódio muito bom, né? Como eu já falei no começo, ele é um episódio light, não tem aquela correria, né, de um episódio de ação. Fala muito do Picard, desse novo relacionamento, das questões que um relacionamento com uma pessoa dentro da nave, as questões que levantam quando o capitão se relaciona com alguém da tripulação, né? Uma palavra que poderia definir esse episódio é um episódio bonito, né? É poético até você pensar, né? Em alguns aspectos. É. Legal, eu acho bem isso mesmo, bonito, né? Uma coisa agradável, né? Foge um pouco ao que você espera. Cara, você não espera tanto em um episódio de Star Trek uma história como essa, exatamente, né? Então, foi uma quebra de expectativa até nisso, né? Tem a ver com a frase lá do... Como é que é? Que o Picard fala e ela repete. Espere o inesperado, né? De certa forma, é isso, né? Eles conseguiram mesmo trazer. É, bom, e agora, Ana? Vamos lá, Ana. Considerações finais sobre Lessons. Bom, foi um episódio que eu fiquei bastante contente de ter dado uma segunda chance, entre aspas, né? Ter visto de novo com outros olhos. Porque é um episódio que vale a pena, é um episódio muito bom. Eu acho que, assim, pode não ser um dos melhores episódios da nova geração, mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos em relação a episódio com construção de relacionamento entre personagens, é um episódio sensacional, porque, assim, eu acho que a construção do relacionamento dos dois ali, assim, e logo no início, então em 20 minutos é muito bem feita, eu gosto bastante, e eu gosto também exatamente pra ver esse outro lado, né, do capitão da nave, que não é só pensar em salvar pessoas, em fazer tratados, em sei lá, não é só isso, ele também tem vida, ele também tem as coisas dele, as coisas que ele gosta, e a gente vê um pouco disso, né? E, assim, é um episódio que, assim, o relacionamento deles poderia, sim, aparecer em outros episódios posteriormente, mas eu acho que a resolução no final, apesar de ser aquela coisa assim, sabemos que não vai dar certo a partir de agora, mas no final você vê que o relacionamento acabou do jeito que ele sempre foi, sabe? De uma maneira madura, de uma maneira legal, sabe? Que os dois se gostavam, os dois se respeitavam. Então, por isso que eu digo, é exatamente isso de relação entre personagens. Então, pra mostrar isso de relação entre personagens, principalmente, né, um personagem sensacional que é o Picard, eu acho que esse episódio, assim, ele conseguiu, assim, sabe, mostrar pro que veio e foi muito bom, eu gostei bastante. Antes de eu falar considerações finais minhas, eu quero comentar mais algumas coisas, que em primeiro lugar é o seguinte... Eu tava vendo aqui no Memory Alpha, na página, né, no artigo da Nella Darren, né, tem aqui como informação de background que em 1997, no chat da AOL, que o chat da AOL, ele tinha muita participação de pessoal de produção e roteiristas ali de Star Trek da época, né, falando com a galera e tal, né, e num chat desse aí, o Ronald D. Moore, né, do roteirista, né, que era roteirista da nova geração nessa época aí, né, depois foi pra Deep Space Nine, chegou até a escrever 2 episódios da Voyager, ele tem toda uma história na franquia, escreveu Generations com Brandon Braga e também o First Contact com Brandon Braga e tal, ele dizendo que é o seguinte, ele fala que ele gostou muito do relacionamento, né, da Nella com o Picard e tal, e queria, né, que continuasse a bordo da Enterprise. Mas ele fala que essa visão era na minoria. Não era todo mundo ali pelo jeito que queria. Sei lá, isso aí teria que pesquisar. Ele fala que algo que funcionou bem e tal, e que por ele poderia ter continuado por mais episódios. Isso é interessante. E outra coisa também, da parte já não canônica, é que tem um game que chama-se Star Trek Starship Creator, que é de 98, em que são acrescentadas informações sobre a Nella Darren, né? Que ela nasceu no planeta Evadne 4, ela é filha de Aura Darren e Vernis Darren, e que ela, antes de servir na Enterprise D, ela serviu na USS Constellation e na USS Bellerophon. E depois que ela saiu da Enterprise, ela foi transferida para USS Yosemite, né? Agora, não é canônico, né? Mas é interessante ter acrescentado isso no jogo lá de 98, né? Então, é curioso. Agora, então, deixa eu fazer um comentário então rapidinho sobre isso, que eu esqueci de comentar. Em relação também ao relacionamento dos dois, para ser sincero, eu acho bom ter terminado ali, porque logo depois tem um episódio, eu não lembro o nome, nem acho que já é a 7ª temporada, que mostra o relacionamento do Picard com a própria Beverly Crusher, sabe? Sim. E eu acho que, assim, é um episódio que eu também gosto bastante pra mostrar relacionamento de personagem, que eles se abrem bastante pro outro, até porque os dois estão lendo a mente um do outro, né? Mas eu acho que se ele tivesse com uma namoradinha na nave, sabe? Não seria tão bem trabalhado o relacionamento dos dois. Então isso é um ponto favorável pra não ter tido essa continuidade. É, pode ser. Ao mesmo tempo também não resolve nada naquele episódio, né? Tipo, fica... Enfim. Resolve que eles não vão ter nada praticamente, né? Fica... Não, vai ter sim. Você não viu no último episódio lá que ele casa e divorcia da Beverly? É, mas não aconteceu, né? Fica aquela coisa de universo paralelo, né? Uma coisa... É. Paralelo não, é realidade alternativa, né? Então, tipo... O que que eu ia comentar? Ah, lembrei, esse episódio que você tá falando, Ana, é o Attached, ele é da sétima temporada, isso mesmo. Temporada seguinte lá. E nem é tão bom, né? Episódio mais ou menos, na verdade. Mas é curioso, né? É curioso. É interessante. É, pelo menos teve alguma coisa ali pra dizer que... Pelo menos tem alguma coisa ali. Bom, agora o que que eu... Bom, basicamente, né, já falamos tanto sobre o episódio, mas considerações finais, enfim, adoro esse episódio, né? Porque ele é simples, mas muito bem executado. No que ele se propõe, ele faz muito bem. É legal. É um episódio que ele não tem grandes pretensões. Ele é uma história pra ser aquilo ali mesmo. É o romance do Picard. Ele tem uma namoradinha. É o episódio da namoradinha do Picard, certo? E isso poderia ser bobo, poderia ser piegas, poderia ser chato, poderia ser uma série de coisas, e consegue ser um episódio muito bom ao que se propõe. Ele não é um daqueles grandes episódios da nova geração, não é isso, né? Mas eu acho que ele é muito simpático, bonito, um episódio legal, prazeroso de se assistir. É um casal que a gente fica shippando o episódio inteiro, não é verdade? Realmente, assim... Os dois combinam bastante. Aí eu fico pensando muito que o Picard merece uma namorada daquela, sabe? Ela parece que, né, tem muito a ver com ele mesmo, ao mesmo tempo que ela surpreende ele em vários momentos, né? Então é um casal que é legal de você assistir. Eu também fico nessa de que eu gostaria de ter visto mais episódios. Não tô dizendo que eu queria que ele tivesse, sei lá, ficado com ela pra sempre, sei lá, casado, não é isso? Mas mais episódios talvez fosse legal. Mas como... sabe, o episódio foi isso aqui mesmo, standalone, é isso aí, acabou. Foi muito bacana, e trazer elementos do Inner Light só enriqueceu ainda mais. Então, eu gostei, quero elogiar de novo ao Andy Hughes, né, a atriz que faz a Nella Darren. Sabe, é muito bom relembrar ela também, porque ela já faleceu, é bom relembrar. Eu recomendo que assistam, reassistam. É muito, mas muito bacana. Esse episódio aqui é um prazer. Prazer assistir novamente. Pessoal, é isso. Estamos fechando o podcast de hoje. Sendo assim, vou revelar qual que é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Worst Case Scenario de Voyager. Bom, galera, vamos lá, eu vou me despedir de vocês. Em primeiro lugar, vou me despedir da Ana, que é a primeira vez que participa do Sessão 31 aqui mesmo, né? Ana, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal conversar com você aqui e tal. Então, é isso, um grande abraço e até a próxima. Ah, eu que agradeço, eu tô muito feliz de participar de um episódio, participar do podcast que não seja sobre Discovery. Gente, não me entendam mal, mas eu não aguento mais falar dessa série, ok? Não me chame de hater, mas eu não aguento mais, cara, eu cansei, sabe? Deu pra mim. Agora só em 2019. Ai, que bom, que bom. Não, mas foi muito prazeroso falar desse episódio hoje, foi muito legal mesmo, né? Porque... Nossa, foi um alívio, tô me sentindo, nossa, o pior. Tá? O pior é que o Valdomiro escolheu um episódio, e isso foi antes de terminar Discovery, né, Valdomiro? Não, na verdade, esse episódio antes já estava escolhido, ele já estava escolhido antes de começar. Porque, assim como o ouvinte do Sessão 31 sabe, de todos os podcasts que tem aqui no site, o podcast Sessão 31, que é o primeiro, faz muito tempo, acho que desde do episódio número 5, se eu não me engano é desde o Sessão 31 número 5 ou 4, não lembro agora, que eu passo a anunciar no final do podcast, né, que nem eu fiz agora há pouco, qual que é o próximo a ser coberto, qual que é o próximo episódio a gente fazer análise, né? Então, tinha sido no North the Battle to the Strong, por mais que o podcast do Sessão 31 sobre North the Battle to the Strong, ele foi lançado no Mid-Season de Discovery, só que ele tinha sido gravado antes de começar a série, conforme eu falo lá, quem ouviu sabe, né? Resumindo o que eu quero dizer, eu não escolhi isso agora, eu escolhi antes de Discovery, né? Pode parecer meio irônico, de certa forma, porque a gente falou de um episódio que tem um romance bem construído, e uma das coisas que a gente mais criticou em Discovery foi justamente o oposto, né? E a gente está falando sobre algo que envolve amor, né? Só que dessa vez... O poder do amor, né? Só que dessa vez esse amor nos convenceu, né? Mas é isso. Mas basicamente, vamos lá, Ana... você estava concluindo aí. Então, mas é isso mesmo. Muito obrigada. Quem quiser, me siga nas redes sociais. Ana C. _ Pedrosa no Instagram. Ana Clara Pedrosa no Facebook. É isso. Até a próxima. Falou. Legal. E Ricardo... Cara, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Opa, obrigado pelo convite. Eu até procurei alguma coisa pra falar mal do episódio, né? Pra falar assim, aí ó, só porque nova geração tá falando bem, pô, não sei o quê, né? Mas, não, gente, esse episódio não deu pra falar muito mal, tá? Uma coisinha ou outra eu falei, mas... O de resto tá muito bom. A gente vai procurar algum episódio bem ruim pra gente falar, pra meter o pau, pra gente não falar que a gente só meteu o pau no outro. Ai, caramba. Então, muito obrigado pelo convite e Yolantru. Bom, eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kaplan!